Jefferson, começando agora o número Foda-se para falar sobre como está a dificuldade e os desafios dos jogos. Não sei se é Dark Souls. É o melhor título de episódio da história. Da história. Pra quem não sabe, tá no mole, eu sou o Nígio Vivo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilá. Difícil é viver. Caraca, eu tô tentando completar isso com uma música, mas não tô conseguindo. Não sei o que era pra completar isso. Segurar essa barra que ia gostar de você. O Daigo! Tem nada difícil não, tá tudo muito fácil, tá tudo ridículo! Tá tudo uma bosta, satanás do inferno! O loop infinito! Olá, senhores, hambúrguer. Cara, eu acredito que dificuldade tá na sua cabeça. Caralho! Você que quer difícil? Dificuldade é lembrar de colocar, tirar. Quê? Como é que é? Dificuldade em entender o que esse moleque fala com essa conexão aí da roça aí que ele tá. Segue o fluxo. Só se o doutor for mesmo. Pode! Dificuldade é pagar pensão, meu amigo. Fora isso, tá tudo lindo, tudo é bonito. Porra, não. Fora isso, fora Temer! Fora Temer! Cara, fora Temer! Vocês me idealizam como esquerdista maravilhoso, eu acho lindo, cara. É praticamente Sérgio Malandro. Quando na verdade você é só o um amigo gay. Homofóbico. O amigo gay do homofóbico, é isso. Apenas nada além disso. O jogo é fácil, você que é ruim mesmo. Caralho! Uou! Get good! Ou o jogo é muito fácil, ou você que é ruim. Tudo isso muito mais depois do Ximenes. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que não tem abscesso na gengiva. Mas podia ser pior se você tem, você podia ter um abscesso no cu. Nada mais isso do que o cotidiano do meu local de trabalho, porque essa é a leitura de e-mails do Baixo Grande Zó com o seu programa. Eu gosto de abscessos. Eu gosto de carcinomas. Eita, gosto do bico. Eu não gosto quando aparece que é mó trampo pra essa porra pra dentro. Mas enfim, meu nome é Douglas Jung, este é o Senhor da Eternidade e nós estamos aqui para ler seus e-mails que andam poucos, seus filhos da puta, que não querem que nosso quadro aconteça. Andam escassos. Bem escasso. Mais de 3 semanas do negócio, só tem 4 e-mails. Puta que pariu, não sei. Uma merda. Mas o primeiro chama-se DKM, este vagabundo. Olá, pessoas, aqui é o DKM vindo corrigir essa falha de caráter gigantesca, que nunca é, o que é nunca ter lhes mandado um singelo e-mail, mesmo escutando o vosso bolado podcast desde 2013. Mas ele reconhece o erro. Eu tô tentando. Reconheceu o erro e já pagou. Eu tô tentando pensar o que que é. O que que significa a sigla DKM? Donkey Kong Mongoloid. Na Ukrank, né? O velho. Donkey Kong, velho. MDK ao contrário. Não, nem isso é. Não, é uma pena, não tem arremesso de vaca. Pois é. Caralho, o que pode ser DKM? Não faço ideia. Deve ser só um nick bonitinho. Viado. Muito veado. Veado! Donkey Kong macaco. Donkey Kong macaco. Meio óbvio, mas ainda assim maneiro. É só ninguém perguntar o que significa. Quero aqui dar meus 20 centavos em relação às loot boxes. Primeiro, quero deixar claro que já gastei mais do que eu gostaria de admitir com essas malditas caixas. Mas, especificamente, com os tesouros do meu amado Dotinha. Meu Deus, é doteiro, caralho. No Dota 2, sinto que a parada é mais aberta. Entre parênteses, sincera. Não, você está se enganando. Você já se conformou. Pelo menos em relação ao que você vai ou pode ganhar. Funciona assim, se você comprar a caixa e quando vai abrir, os 7 personagens disponíveis dentro da mesma aparecem. Geralmente são 5 sets normais com um raro e um super raro. A cada caixa aberta é lhe garantido um normal. E se você abrir 5 caixas, virão 5 sets normais sem chance de ver repetido. E toda vez que uma nova caixa aberta, as chances de vir um super raro, de um raro ou super raro aumenta. Aumenta com um, amigo. Eu não entendi porra nenhuma, mas tudo bem. Tipo assim, você tem um normal garantido. Se você abrir 5 normais seguidos, você completa o 7, porque não vem repetido. Ah, entendi. E se você compra um depois de completar esse negócio, tem chance de vir um raro ou um super raro. Sempre vai aumentando, daquela maneira cretina que tem hoje em jogos. Entendi. Pensa que loot box com os itens cosméticos são ok, mesmo em jogos pagos. O problema é quando até jogos single player como Shadows of the War Shadows of the War, você adicionou um D aí. É porque é mais maneiro, as sombras da guerra, tá ligado? Entendi. Shadows of War é aquele escroto do Senhor dos Anéis? É ele mesmo. Que câncer. O Senhor dos Anéis. Que câncer, cara. Que combate câncer. Alguém para isso, sério. Alguém corta esse mal pela raiz, cara. Quebra essa corrente. Eu só tenho dois jogos com isso, cara. Não, cara. Não, você tá muito enganado. Tem muito mais que você imagina. Certeza? Outro dia eu peguei um indie aleatório e tinha essa porra desse combate. É muito câncer, cara. Eles querem botar isso em tudo. No futuro, todo jogo vai ser assim, cara. Não! Força o jogador a brincar no nível absurdo para se ter o final de fato do jogo. Ou simplesmente pagar para ter o melhor, ou poupar tempo de jogo. Rapaz, você está com uma concordância verbal que não existe neste planeta. Mas não me estenderei mais por aqui, pois este e-mail já está gigante. Abraços and Black Onyx. Cara, o e-mail não tava tão grande não, mas que bom que você tem uma certa noção, isso é bom. É bom que você se policie em relação a isso. E agora nós recebemos um e-mail do digníssimo Locomilk. Aquele cara que desenhou as tirinhas do Batman. Eu ia dizer que faz um tempo que o Locomilk não manda e-mail, mas faz um tempo que todo mundo não manda e-mail. Então tipo é isso, relevante. Mas ele já tá um bom tempo sem. Saudações, senhores. Aqui quem vos escreve é o Locomilk, ouvinte das antigas. Olha só, o cara acha que ele vai conseguir algum tratamento especial só porque ele é das antigas. E que finalmente aprendeu a diferenciar a voz do Mestre Splinter do Senhor da Eternidade. Será eu mesmo? Acho. Agora tipo só tem um, então você não precisa se preocupar com isso. O que ficou é ele. Primeiramente, queria parabenizá-los pela leitura de e-mails, que para mim tem se tornado uma atração à parte. Gosto muito da dinâmica dos senhores Douglas Castro. Muito obrigado, muito grato. Agradecemos. O trabalho que a gente faz é recebido de uma forma muito 880, né? Ou a galera é fã, ou a galera acha que a gente é um bosta. Ou o nego caga, sim. Ou então fala, pô, caralho, que doido. Não tem meio termo. Em segundo lugar, agradecê-los por continuarem postando este belo conteúdo de entretenimento ao longo de tantos anos. Sei que deve ser bem tenso de manter o ritmo. Sim, é tenso. Até porque lembro-vos que fazemos trabalho voluntário. Mentira, tem o Patreon. Mentira, o Patreon é secreto. Vocês não, ouviram isso, mas ele existe. Pois bem, o cast da semana, 287. Caralho, a gente já tá no 287. Lute contra o Lootbox. Acho que essa semana sairá o 291. Esse é o que nós estamos aqui. Caralho, daqui a pouco é 300. E aí o reboot, ups. Será que a gente vai chamar putas no 300? Provavelmente não. Maneiro! Foi muito foda, no entanto não tem nada a acrescentar. Que bom, cara. Que bom que você não tem nada a acrescentar. Tá tranquilo. Mas por favor, não pare de ler esse e-mail ainda. Não, não vou parar, pode ficar tranquilo. Acontece que ouvindo os programas antigos de 2013... Cara, não faça isso. Não ouça os programas antigos de 2013. Percebi que havia sempre um otimismo e uma positividade, um gás na leitura dos e-mails de alguns desses programas. E o Lato chega a dizer que... acho que esse é o ano em que a gente vai ficar grande. Cara, essa esperança já acabou muito tempo. Aliás, me surpreende que em 2013 a gente ainda tinha. Isso me intrigou um tanto. O que me leva à pergunta. O que aconteceu? Teria havido passado uma grande rasteira nos integrantes? Não, cara, a gente só parou de se importar mesmo. É uma coisa natural quando você vai ficando velho. Você vê o Douglas, por exemplo. O Douglas nunca teve esperança no futuro. Não. Desde sempre ele é essa porra aí que vocês veem. Já caguei. E aí, agora todo mundo já tem mais de 30 e é normal, cara. Essa é a tendência. Você vai ficar assim um dia também. Os que já tem filho, então, tipo, puta, caralho, aí pagar fudeu. Pensão. Aí fudeu. Caralho, pagar faculdade. Já tu só vai se preocupar em pagar boleto e tomar no cu. Seriam eles jovens, sedentos, inocentes, diante do que a vida reservaria para eles? Na época, por aí. Os caras com um brilhinho no olho hoje em dia. É por aí, você acha que você vai realizar seus sonhos e tal, que você vai, sei lá, casar com uma mulher muito gata, alguma coisa assim. Provavelmente só pivota pra conseguir isso. Porque já tem trocentos mil empregos, então ele tem dinheiro pra ir correr. É verdade, ele é milionário e ele tem saúde. Isso que importa. Não me entendam mal, adoro o BFS como um todo, estou muito feliz de poder ouvi-los toda semana. Toda semana tu forçou, né, fera? Tamo meio reticente nisso aí. Mas também gostaria de ver o site crescer cada vez mais e alçar voos ainda maiores. Cara, que bom que você tem uma esperança que a gente não tem. Então, tem esperança por nós. Sonhos à parte, como não sou um jovem mancebo incompreensível, sei que eu não entendi esse termo, mas beleza. Acho que é o jeito que as pessoas escrevem. Tá. Sei que há sempre dificuldades ao longo da vida. Trabalho, família, enfim, mudanças. Sim. Responsabilidades e boletos. Ódio e boletos. Eu brinco com um amigo meu que a vida se divide entre ódio e boletos. Você não tá nem um pouco errado. É. Mas fica aqui o meu pretexto para escrever-lhes este e-mail e o desejo de vê-los ainda maiores. Avante. Abraço, Loco Milk. Avante, porra! Muito obrigado pelo seu e-mail enaltecedor, Loco Milk. Sim, sim, sim. É por causa de gente como você que nós fazemos essa merda que nós fazemos. E sem xingar os outros, porque a gente precisa se divertir. Precisa. Né? A gente precisa de ódio, assim como boletos. Porra. Eu, na verdade, boleto eu não precisava, não. Eu faço um puto esforço pra pagar tudo à vista pra não ter que olhar o boleto. Sério? Aham. Uhum, faço um puto esforço. Melhor de tudo é pagar no cartão de crédito, que você nem sente. O dinheiro só desaparece. Cartão de crédito com débito automático ainda. Débito automático que você nem sente o que entrar. Você nem vê. Nem vê. Se você perdeu o dinheiro, parece que alguém te assaltou, mas é tranquilo. Ah, tudo bem, é só dar um reporte aqui. O Faraday, lá do Japão, nos envia. Olá, Daigo, senhor da eternidade, aqui é o Faraday, nós estamos vendo você. Na verdade, não, porque você tá longe pra caralho. Eu demorei para ouvir o podcast sobre Lootbox, então esse e-mail acabou saindo meio atrasado. A pegadinha. Nós atrasamos ainda mais do que você. Pois é, a gente tá sempre um passo atrás. Porra, sempre. Um passo pro lado e três pra trás. O Elapse não está sozinho. Existem outras pessoas que são capazes de vender um rim pra comprar cacarecos digitais aleatórios. Esses dias um amigo chinês, Weabu, me confessou. Existe que isso? Existe. Cara, chinês não deveria, tipo, odiar japonês e vice-versa? Odeia os caras, mas não odeia os... Isso não faz o menor sentido. Costumes. Isso não faz o menor sentido. Isso é tipo aqueles idiotas que são, tipo, anti-americanos, mas adoram filme de Hollywood. Tipo isso. E comem no McDonald's. Grego e romano, literalmente, sacou? Entendi. Porque os romanos falaram, esses gregos são mó cuzão, vão roubar tudo da cultura deles. Você pega tudo que é de bom da cultura deles e fala que eles são uns merdas com tudo. Exatamente. Tá joia. Me confessou que gastou 150 mil ienes, não sei quanto isso dá, mas deve ser uma grana boa. Vamos ver, peraí, vai vendo, vai lendo aí que eu vou descobrir aqui. Com a loteria de heróis do jogo de celular de Freight Grand Order este ano. Isso tá fodendo R$4.500. Uou! Será que é isso tudo mesmo? Peraí, como é? Que ele falou aí? Ele falou que 150 mil ienes dá R$4.500. Vamos ver aqui. Uhum. Eu espero que não seja isso tudo. Eu acho que não é isso não, vamos ver. Então esse cara ganha mesmo. 150 mil ienes são R$4.342. É, quase. Tá, mas ainda é muito. Tá correto. Enquanto conversávamos, ele tentava pegar um herói do jogo. Perdeu 10 mil ienes, R$300. Muito rápido, só pegou o que não queria. Pobre coitado. Deus tenha piedade sua alma. Cara, eu vou chutar que, tipo assim, essa conversão não é tão válida, porque lá, tipo, o salário mínimo do chinês deve ser equivalente. Não, se bem que não, o chinês é fudido que nem nós, né? Não, mas aí é um mas ele trabalha no Japão. No Japão, ele, né? Mora no Japão, é. É, o salário do mínimo do Japão deve ser, tipo, 3 vezes o nosso. É, com então, a desvalorização da moeda, porém. Então, tipo, R$300 lá é, tipo, foda-se. É, tipo, uma hora de trabalho, se foda. É. Apesar da galera cair de pau em cima da EA, as empresas japonesas já abusam da obsessão do povo com jogos de azar há muito tempo. É, não... Por aqui não, você... Na verdade, tipo, todas as empresas americanas e japonesas e brasileiras e tudo mais já abusam disso há muito tempo. O lance é que até então ele não tinha encontrado um mundo dos jogos eletrônicos, né? A gente... Quando vê a baleia, já puxa o arpão. Inclusive, nego lutava pra descaracterizar jogos eletrônicos como jogos de azar, né? E agora tá fudeu. Foda. É. Agora cagaram tudo. Mas até recentemente não era totalmente dividido. Você não tinha jogo de azar assim de bobeira. Tirando, sei lá, Poker Online, que era muito específico, você não tinha essas putarias em jogo normal. Agora você tem. Agora você, tipo, vê, principalmente esses jogos de celular. Você vê, você tá lá de bobeira, e quando você vai ver, tem R$20 mil na sua conta de cartão de crédito, você descobre que sua criança pegou teu celular e comprou moedinhas felizes da puta que pariu. Comprou moedas da Fazenda Feliz. Exato. Moedas verdes do Bis Limão. Isso mesmo. Eita. Por aqui você encontra um patinho em cada esquina. É o Japão trabalhando pra destruir o próprio Japão. Jogos de azar e loteria fazem parte da vida dos japoneses. Isso me lembra que até Dragon Quest tem loteria. Sobre o que o Chimenos comentou de empresas gigantes como ele tem se tornado uma bolha, acho que ele pode se tranquilizar. Nunca, o Chimenos. Para cada empresa que vai à falência, aparecem outras cheias de novidades e boas ideias para continuarem desenvolvendo jogos. Não, às vezes fode tudo. Olha aí. Às vezes fode tudo, tipo nos anos 80. É, mas se cai uma empresa realmente grande, as outras não tem como se manter, porque a galera vai olhar, é a mesma coisa. Não, às vezes tem, mas às vezes tem umas crises fodas mesmo que várias empresas grandes acabam simultaneamente e fudeu. E aí... A gente não sabe como é que a Activision mas, sobreviveu. Cara, a verdade é, tipo, antigamente isso dava merda. Porque antigamente um produtor independente não conseguia fazer um jogo assim de bobeira. Porque você precisava de muito recurso e o caralho. É, hoje em dia você consegue tranquilo. Então hoje em dia a gente, mesmo que estoura uma bolha do caralho no mercado de jogos, eu espero que isso aconteça, a gente vai ter um monte de jogo de qualidade. E as empresas indies vão crescer pra caralho. Ou seja, de certa forma, vai ser bom. Vai arrebentar um monte de empresa e outras virão para tomar o lugar igual ele vai disse. Mas vai ser ruim pra doente que gosta de jogar FIFA. Mas pra quem gosta de jogo de qualidade, vai ser bom. Rapaz, ainda bem que eu nunca encostei num FIFA depois de fazer uma certa idade, claro. É, porque o último que eu joguei foi, sei lá, o 96. Não, acho que eu joguei antes disso. Me obrigaram a jogar um fifão. Aí eu fiz um gol cagado do meio do campo e foi tipo lindo pra caralho. Justo. Aí eu comecei a gritar: eu sou foda, porra! Eu sou mais! Aí a galera da casa do brother veio ver o que tava acontecendo, que a gente tava pulando o quarto igual uns macacos. Deus do céu! Ah, caralho! E passou o replay tipo umas 6 ou 7 vezes. Fantástico. Essa é a minha história com FIFA. E aí ela acabou. Eu resolvi sair por cima porque eu sabia que não ia ficar melhor que isso. Fez bem. Porra. Não sei se a quebra de um meia da vida traria um novo crash para a indústria, mas eu imagino que não. Elas são grandes, mas não são tudo. Talvez a derrocada da EA talvez pudesse até servir como exemplo de como empresas que lançam mão de práticas predatórias, gosto muito desse termo, predatórias, podem uma hora cair do cavalo. É, cara, eu acho que cair do cavalo é uma expressão muito forte. Eu acho que dá nada, não. É, tipo, perde uma grana, demite o estado. É, demite, beleza, não vamos... daqui a pouco tá fazendo a mesma merda e dá nada. Né? No final das contas, o melhor mesmo é as pessoas votarem com as suas carteiras. Pararem de consumir o lixo que as empresas de jogos lançam, mesmo que elas ajam com cinismo, dizendo que tratar mal os clientes dessa forma é algo necessário. Não, isso é muito crítico. O problema é que aqui no Brasil, principalmente, mas na verdade no mundo todo, é todo mundo mulher de malandro. Né? É tipo, eu sou fã de Star Wars, eu vou comprar Battlefront assim mesmo. E se fode. Fode. Nego não tem essa noção de protestar com a carteira que nem você tá falando. Ainda não, né? Mas talvez no futuro isso chegue um pouco mais fraco. Pode perder a esperança. Não, cara, nem tanto. Não na nossa geração, nem da dos nossos filhos. Porra. Talvez daqui a 400 anos. Mas aí o mundo vai ter problemas piores pra se preocupar. Já vai ter Mad Max já, pô. É. Sem recurso, sem água, sem rango. Nego não vai nem preocupar com o jogo. É, não vai ter nem existir mais essa merda. É. Queria estar presente nesse Baixo Frente Pizza, eu também não fui, então foda-se. Mas dessa vez não vai dar. Abraços. Eu também não fui, então não é válido, né? Não contou. É, deu nada, não, deu nada não. Tinha e-mails, não foi, então não foi um Baixo Frente Pizza. Foda-se, Goku. Tadinho, moleque. Na maior boa fé, entendeu? Não, tem que apanhar da vida mesmo. É verdade. É, o Scenic, eu não sei se é Scenic, tipo, zoando Sonic, ou se é Scenic mesmo, aquele carro. Renault Scenic. Eu acho que é Scenic. É. Porque se eu me lembro dos e-mails antigos, eu lembro do Ilapis falando Scenic. Que nick de merda. Bom, só porque o Ilapis falou Scenic não significa que é Scenic, caralho. É, ele nunca nos corrigiu também. É. Acho que ele até aceitou, então. É Scenic, então. É, agora é Scenic. Você é Scenic. Scenic é menos pior. Continua sendo uma bosta, mas é menos pior. Olá, meus amigos. Quanto tempo? Sempre estou ouvindo os programas, principalmente quando trabalho. Porra, vai trabalhar, vagabundo. Hoje em dia eu trabalho só com fotografia e edição avançada. Caralho, que tem então ele pode ouvir. Edição avançada é tipo... Eu tô em dúvida se isso é um termo real... Ou se isso é uma parada que ele falou só pra valorizar o trabalho dele, tá ligado? Tipo assim, não é... um pouco da coluna A, um pouco da coluna B. Não é uma edição comum, é uma edição avançada. É, tá sabendo mexer muito. Vai colocar os peitos na cara da mulher. É. Antigamente, quando eu enviei o primeiro e-mail, eu trabalhava com telemarketing e estudava desenho. Ó, o cara subiu na vida, porra. Porra, o cara subiu? O cara estudava design e trabalhava com telemarketing. Agora, filho da puta, trabalha com edição avançada, meu amigo. Yeah! Avançado. Venho a partir deste fazer um relato. Na época que comecei a ouvir o Eu Gosto de Jogos, estava um momento da minha vida em que apareceu a depressão. O término de namoro estava para abalar mais. Eu não entendi bem o que isso significa, mas eu imagino que ele estava. Não, acho que aí ele estava na depressão. Eu não entendi se o namoro acabou. Ele se eu não sei se o namoro estava para acabar ou se ele já estava bolado e aí ele sentiu que já tinha terminado o namoro faz um tempo, mas ele sentiu que ia bater a bad. Não, acho que só, tipo, ele terminou um namoro na hora que ele já tava deprimido, então, tipo, o fundo do poço chegou na velocidade extrema. Entendi. E estava infeliz com o trabalho, até porque geralmente trabalha telemarketing, com telemarketing, porra. Não é tão maneiro, a não ser que nem eu te pague bem pra caralho, mas raramente isso acontece. Com o tempo, comecei a me animar muito com os episódios de BFS. Olha só, a gente cura depressão, galera. Ouvam nosso podcast, tá? Melhor do que... Como é que é aquela porra? É... Livro de autoajuda? Não, aquela porra daquela droga. Adderall. Adderall. Como é que é Adderall em português? Não sei, acho que é o mesmo... É frontal? Acho que é o mesmo princípio do Prozac, essa porra, né? Pode ser. Caralho. Uma porrada de coisa que fosfato de anfetamina com caralho e peru. Porra? Isso é nitro pro cérebro. Enfim, fenetilamina. Eu não sei que porra é, como é que é o nome do remédio em português. Enfim, foda-se. Fenetilamina? Eu não sei como é que é o nome, foda-se. É irrelevante. O fato é, ao invés de você tomar Adderall, tome BFS. Baixei todos os anteriores... Caralho, onde é que eu parei? Ah, tá. Me animei muito com os episódios do BFS. Baixei todos os anteriores ao Ep 78, aquelas bostas, que foi o primeiro que eu vi. E, caras, isso me fez tão bem. Só qual de ver episódio a... episódio 78? Caralho, porra, forçou. Forçou. Talvez o Loop saiba. Olhar. Não, o Loop sempre sabe, mas ele não tá aqui. Porque o Loop está aqui. Decora o número dos episódios que nem Pokémon. É porque ele não devia estar aqui, então ele não está aqui. Deixa eu ver... Mas vai lendo aí. E, caras, isso me fez tão bem. Só de ver a broderagem de vocês, eu já me animei. O termo correto é brodagem. Com D ainda. Mas tudo bem, eu te perdoo. Porra. Com o tempo, estava eu fazendo cantada na mina de você conhece o Mario? Meu Deus do céu, cara. Ai. A gente tá levando os caras pro mau caminho. E chamando os amigos pra virar a noite jogando CS e alguns jogos de luta. Isso é válido. Isso é BL moral. Então é esse meu relato. E não parem de fazer episódios, pois escuto todos enquanto trabalho. Então agora a gente não pode mais parar de gravar nunca mais, porque a gente sabe que a gente cura da depressão das pessoas. É. Mentira, cara, você tá dando muito mérito pra gente, mas a verdade é que cura da depressão é um negócio complexo, envolve vários fatores. Mas só da gente ter ajudado com 5% aí já tá... Já se feliz. A gente subiu de alguma maneira, tranquilo, agradecemos. Sim. Aí a preferência e, pelo amor de Deus, vai se tratar, porra. Já tá curado, porra. Curou o cara. Vai saber. Tomar no cu. Ainda deve ter algum restinho que estressa é foda. Vou chutar o cara pra baixo. Toma umas drogas aí, porra. Mas o Baixo Frente Soco 78 foi sobre DLCs. A gente não gravou, tipo, uns 150 episódios sobre DLCs? Mas acho que esse foi o primeiro. Esse foi o primeirão? Não, acho que esse é tratando de DLC como o que ele se tornou. Aí depois tem um que é falando mal... E o outro falando bem. E o outro tentando legitimar a prática. Ou seja, que bosta, né? A gente realmente fez um episódio tentando legitimar a DLC, isso aconteceu? Não, acho que a gente falando dos que são bons. Os poucos que são bons. Fala dois. Porra, não sei. Os de graça. Os de graça, tá, beleza. Bota o pé. Não, eu já sei um bom, mas não é bem um DLC, uma expansão, o do Warcraft. Não, mas é esse o ponto. Acho que a gente tava falando bem exatamente do que é expansão e não do que foi cortado e tirado do jogo. Entendi, faz sentido. Mas raramente se fazem DLCs como naquela época. Tipo assim, você fazer. Que tipo, a expansão do. Tipo, a expansão do, sei lá, do StarCraft. Que eles chamam de expansão, mas é um DLC. Tipo, eles adicionam meia dúzia de unidade nova, continua a história da campanha e tem, sei lá, uma mudançazinha no meta por causa das unidades novas. Algumas unidades novas nego nem usa no meta. Aí você pega o Frozen Throne, que foi a expansão de Warcraft 3. Muda o jogo completamente. Tipo, mudou completamente o jogo, a maneira de jogar. Enfim, eles não têm mais essa capacidade. Até porque, tipo, naquela época nego tomava riscos, sacou? Que hoje em dia ninguém toma. Hoje em dia nego só faz mais do mesmo, dá um piruzinho aqui, uma bucetinha ali, tá bom. E é só isso. É tipo o boneco novo do Injustice saiu essa semana, que é ruim pra caralho de jogar. Qual boneco? A magia. Porque ela entrou por conta de Esquadrão Suicida, não tenha dúvida. Mas ela é bem diferente, graças a Deus. Ela não tem as sobrancelhas sambantes e ela não fica fazendo aqui esse parte de dança horroroso. Se bem que você não viu o Esquadrão Suicida ainda, né? Vi sim. Caralho, você viu? Por quê? Ah, cara, eu não... Eu falhei. Cara, eu vi porque, tipo, eu não tenho esse amor por revista em quadrinhos, eu detesto. Então não tem muito como me surpreender negativamente. Mas o problema é que é ruim, de não, todo jeito. Não é ruim, não. Falha. Não é ruim, não. É tipo, é nota 4. É ok, é um filme medíocre. Tipo, é 143 vezes melhor que Star Wars novo. Aí eu já não sei, hein. Cara, não é nem tipo... pior, sei lá, o bottom 10 filmes super-heróis que eu já vi. Tipo, pra mim, sei lá, é bem ok. Comparado a filme super... É acima da média do filme super-herói. É nada? Bem acima da média, cara. Acho que a única coisa que tá abaixo bem dele acima é Batman vs Superman. Nossa, Batman vs Superman é... Qualquer filme da Marvel, tirando o Iron Man 1 e o Thor 1 e o Capitão América 2, que é irado também. Fora não, isso, o Thor 1 não gosto dele, não. Cara, na hora que o filme desce pra terra, fodeu. Qualquer filme do X-Men tá abaixo, menos o Logan, qualquer filme do Quarteto Fantástico. Nossa, nem que lembrei disso. Qualquer filme que o Quarteto Fantástico tá abaixo. Qualquer Vingadores tá abaixo. As continuações do Thor estão abaixo. O Capitão América 1 tá abaixo. O que mais que tem? Caralho. Homem-Aranha. Todos os filmes do Homem-Aranha estão abaixo. Porra, nem o Homecoming você foi com a cara? Não vi. Ah, você não viu. Não vi, confesso. Você não viu Homem-Formiga mas também, né? Também não. É bom? Vale a pena? Pra caralho. Outro. Ele é bom porque ele não é megalomaníaco igual os outros. É uma história tranquila ali. Enfim, poucos filmes... O maluco fica pequenininho. Infelizmente, poucos filmes super-heróis estão acima de Esquadrão Suicida. Você tá louco, não? Tá, tô te falando. Não, horroroso, é ok. É tipo, é um filme... É detestável. Não, não, não. Não vou dizer não, que é um filme certo. Bom, mas é tipo assim, eu não queria morrer quando eu tava no cinema. Que nem quando eu vi Star Wars, por exemplo. Esse é Star Wars, por exemplo. Eu não quis ir embora em nenhum momento. Mas Star Wars, quando eu vi ele, eu não tive mal, não. Também sério? Acho que eu tava pensando. Acho que eu tava pensando no fast food depois. Eu tive medo de pegar câncer vendo aquele filme. Que isso? E o Rogue One foi tranquilo? Ah, Rogue One foi ok. Foi ok. Filme médio também. Mesmo nível de Esquadrão Suicida. Do lado com os bonecos maneiros, tudo foi morrendo. Ah, mas a gente já sabia que isso ia acontecer, né? Eu só não esperava que fosse com tanta força. Tudo né? Personagem novo no passado. Se bem que eles reaproveitaram o personagem do Forrest Whitaker de todo jeito. Ele só não vai aparecer nos filmes, mas ele apareceu no desenho lá. Sério? Aquela bosta que não faz nada? O Rebels. É, ele apareceu no Rebels. Ele é podre. Mano, nas últimas temporadas o Rebels foi dando uma subidinha, tipo assim, aconteciam coisas mais relevantes, aparecia gente que você sabe que existe de verdade, saca? Tipo o Vader indo na cola deles. É, sei lá, bem nota 4. É, mas continua meio bunda, assim, se você não assistiu até agora, não vai mudar sua vida assistir também, não. Pois é. E falar em mudar sua vida, teve um menino que foi reclamar no site que a gente xingou o Xbox. A gente xingou o Xbox? É de fuder. Porra, como xingamos? Não tem nada que presta ali pra jogar, não tenha nas outras coisas. Caralho, Douglas, eu acho que a única coisa que ele tem é Cuphead, e logo ele também não vai ter Cuphead. Não, ele tem um exclusivo lá, não lembro qual agora. Era Warrior in the Blind Forest? É, não, também acho. Não é mais, eu acho. É? Ah, então foda-se. É, por isso que eu tô falando, então vai te fuder, que nós vamos continuar jogando esse videogamezinho. E a gente vai zoar o pivô que comprou esse troço. Mas o pivô também comprou. Ele merece. Douglas, olha a imagem que eu te enviei, cara. Espera aí, deixa eu me ver. Olha o que o Facebook pensa de mim. Ai, caralho. Vocês jamais saberão o que é isso, porque logo mais tem mais e serviço de esporte. Olá, como vai? Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você, cara. Como você não lembra qual o tema, eu vou tentar fazer linha de raciocínio inicial. Não sabe, admitiu, foi macho. Quem sabe faz ao vivo. Já, essa já... fera aí, bicho. Então, Dr. Bot, vamos lembrar da época do fliperama? Nossa amada época nostálgica dos arcades, em que você gastava um dinheirinho ali que somente dava um limite e era feliz pra caralho. Bons tempos, a gente não trabalhava e tinha dinheiro, gosto, saudade. Mas quando você estava jogando um jogo no arcade, o que você considerava os desafios? Qual era a dificuldade que você tinha ali? Cara, a dificuldade quando você tinha uma ficha no arcade era fazer aquilo render o máximo possível, era chegar mais longe do que aquele seu amiguinho mais velho que ficava tirando onda. Exatamente. O principal objetivo era você evitar a penalidade máxima, que era pagar outra ficha. Exatamente. Então, O game over causava medo. O game over era o fim, era derrota, era dinheiro. Era voltar chorando pra sua mãe pra tomar um beliscão e falar, cala a boca, a gente vai embora daqui agora. Exatamente. Eu fui do ponto A, agora eu vou pro ponto Z. Como é que é? Qual é o teu medo hoje jogando um jogo normal? Não estou falando de Dark Souls. Acho que meu medo hoje é não ter tempo de jogar. Funciona. Então, se o jogo faz você começar do começo, como é que você se sente? Como assim começar do começo? Caralho. Porra de aprendizado. Porra, quando você perde, é que o inimigo é disléxico, perdoa ele. Ah, tá. Um jogo que tá, não tem um checkpoint nem nada. Cara, depende do desafio. Se o desafio por si for algo interessante, topzera, vambora. Agora, se for algo mega frustrante, que eu perdi 20 minutos do meu dia e vou ter que fazer tudo igual porque eu fui desatento e não sabia que tinha que pular ali, eu vou achar uma merda. Muito então, bom, tipo... esse é o nosso tema de hoje. Bem-vindo ao nosso programa, Bode! Ok! Hey. Lupe, você entendeu? Entendi, sim, senhor. Muito bom, então, amigos, vamos nessa viagem maravilhosa para discutir sobre como isso foi um desafio antigamente e agora não é mais. Vamos lá. Então, amigo Lopes, Ninja Inimigo, o que é um jogo, Ninja Inimigo? Um jogo é uma oportunidade que você tem de viver uma aventura e encarar desafios que a sua vida normal não lhe proporcionaria. Essa é a sua definição de jogo? É a minha definição de jogo. Gostei. O Arara joga Farm Simulator, ele não pode ser um agricultor? Digamos que ele tem que abrir mão de tanta coisa que eu diria que não, ele não pode. É. Será que um fazendeiro pode liderar o Crunchyroll Brasil? Não sei. Um jogo, mas um jogo, se a gente for pegar aí definições literárias e tal, e o Killerazos e o Ximenes até estudaram isso mais do que acho que a maioria aqui, se não mais do que todos aqui, o jogo ele é caracterizado por uma série de detalhes, e quando a gente vai na etimologia da palavra e na etimologia do que significa o jogar, a gente esbarra em alguns detalhes, como por exemplo, na língua inglesa, o termo para jogar e o termo para brincar ser o mesmo, a gente esbarra no fato de que em várias culturas e por tanto para vários autores, a palavra para jogar e para brincar é a mesma. E aí a gente pode até se perguntar se, no fim das contas, o jogo e a brincadeira, eles não são realmente a mesma coisa. Então, se você pode pensar no jogo como uma brincadeira, a brincadeira ela tem que ser divertida, senão ela vira um bullying, simplesmente. Né? Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. É, brincadeira tem hora. Nas palavras aí, entoadas pra mim por Zeca Pagodinho, brincadeira tem hora. E... cara, que vontade de tirar um chapeuzinho e ficar dançando no final do programa. Conforme o Bode falou, inclusive, né? O medo que muito jogador hoje tem, na nossa faixa etária sobretudo, esse jogador que ao longo dos anos 80 e 90 era uma criança, tornou-se adolescente e hoje é um adulto, talvez o maior temor do jogador hoje em dia, desse jogador de 30 para 40 anos, seja o medo de não ter tempo de jogar. E aí é que cai a primeira consideração que a gente pode fazer. Será que um jogo nos moldes dos anos 80 e começo dos anos 90 respeita o tempo desse jogador que hoje tem 30 a 40 ou 20 para 30, enfim, anos de idade? Será que você tem hoje Ninja Inimigo, por exemplo, que é um rapaz aí que é pessoa jurídica? Não sou. Tá, um rapaz aí que é pai de família? Sim, sou. Eu vou editar e colocar o não sou nessa parte agora. Não, pega faz aí, comigo não. Não, sacanagem. Pega aí o exemplo do Ninja Inimigo. O cara trabalha 8 a 12 horas por dia, tem um filho, tem um relacionamento heteronormativo estável e tem uma série de atividades que tem que ser realizadas aí no cotidiano. Você tem tempo... Pra torná-lo estável. Você teria tempo agora pra pegar um Contra de arcade e ficar jogando? Um Battletoads? E sem usar recurso de save state, load state, essas porras? A resposta, muito provavelmente, é não. Eu iria um pouquinho além. Não é nem não, mas é tipo, eu não tenho paciência. Paciência. Uma hora por dia só Contra. Até eu virar um mestre do Contra. Até eu virar e falar, chupa, desafio da porra. Mas eu não tenho paciência. Vamos pegar já que o Contra foi dado como exemplo. Você não pode pegar ele simplesmente... diversão, dar uns tirinhos, se morrer, morreu, se não chegou até o final, não chegou, se chegar e bom? Depende. Eu paguei quanto por isso? Foi aquele jogo que veio no Humble Bundle e, ok, veio ele mais 7? Ok. Aí entra a ponderação econômica da coisa, que o Bod colocou. Mas, ô Barry, se você fica dando uns tirinhos pra ver até onde vai e tal, e aí amanhã, se eu quiser continuar, eu tenho que começar a dar uns tirinhos do zero de novo, eu tenho que ouvir a mesma musiquinha de novo. Se você estiver jogando um jogo antigo, é o que você quer mesmo, é o que você tá procurando. Não, cara, as pessoas quando elas estão jogando esse tipo de jogo, elas não estão procurando enfrentar uma dificuldade. Quando elas estão jogando esse jogo, na maioria das vezes elas estão procurando ter aquela experiência nostálgica de quando você tinha quando era criança. Normalmente são poucas pessoas que estão indo lá pra conhecer, ou, caralho, hoje eu vou superar aquele desafio do jogo. O que as pessoas estão, elas estão querendo se divertir. E o principal ponto disso é que videogame é um lazer. Videogame é algo que você faz pra relaxar, que faz pra se divertir. E aí depende do que você tá encarando como diversão. O que você encarava de diversão antigamente. O jogo aí... é uma atividade voluntária, sempre. Jogo é uma atividade isso. Voluntária. Se te obrigaram a jogar, deixou de ser jogo. Jogos mortais. Jogos mortais. Tem que ter isso sempre em mente. Não são games mortais. Eu acho que uma coisa importante de falar a respeito do Contra é que, na verdade, é o seguinte, né? Cara, eu, assim, talvez a minha opinião seja um pouco polêmica, mas eu acho que jogos antigos, alguns dos jogos antigos, eles são mais avaliados pelo valor histórico que eles têm do que pela diversão em si. Por exemplo, eu acho Contra um saco, porque qualquer coisa você morre e tem que começar do começo. Ximenes, se fosse pra você não ser polêmico, eu não te convidava, cara. Não convidava. Pra ter mais uma pessoa com as mesmas opiniões, você igual de todo mundo. Se você morre, você volta no mesmo lugar, não tem checkpoint, não. Depende do número de vezes que você morrer. Ele tá falando, deu friends. Aí, Franfôdego. Não, Contra não é uma merda. Contra é difícil pra caralho mesmo. Não. É. ele não é um jogo justo. Ele é justo dos dois lados. Tipo assim, tudo bem, você toma um tiro, você morreu. Mas se você pegou a spread gun, acabou a brincadeira também. Mas não acabou não, Douglas. É um jogo de memorização, cara. Quando você decora a fase, você brinca. Fora isso, é repetição, repetição, repetição. Tentativa e erro, até decorar. Pois é, mas não, isso é um jogo. Falando assim, porque é o seguinte, jogo, você tem um componente de escolha também, na verdade. Não só a escolha de jogar, mas durante o jogo, a sua escolha, mesmo que seja uma escolha estratégica, ela tem que importar. Se eu só tenho uma coisa, basicamente, pra fazer, ele começa a ser um jogo pior. Não deixa de ser um jogo, mas ele começa a ser um jogo pior, entendeu? Acho que a maioria desses jogos antigos que são um teto de dificuldade absurdo, tá ligado? Tipo, você pega o jogo e não consegue jogar ele direito. Eu acho que a pessoa que vai jogar ele hoje vai jogar, como o PH falou, tipo, por nostalgia só. É isso. E talvez pra, tipo, eu quero ver qual é a desse jogo velho aqui que a galera fica falando, entendeu? O Contra e os shoot'em-ups dessa época, eles têm essa característica que eles eram jogos de arcade, eram feitos pra engolir os seus quarters, as moedas de um real que a gente usava aqui. Sim. Ou a fichinha do pirâmide do Bar do Zé. Moeda de um mas real, é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que você via isso como diversão. Naquela época, isso era divertido pra caramba. Pra você. Calma, então, vamos chegar nesse ponto, porque o Daigo jogava isso no fliperama. Eu não cheguei a jogar no fliperama, cheguei a jogar no Nintendinho. Já era um outro esquema. Era um jogo que foi portado de uma plataforma, que tinha uma especificação toda lá, que você tinha que ficar em pé, moeda, pra poder ter uma rentabilidade pro local. Quando isso veio pro game, você perdeu parte dessa essência dele, que se transformou em uma dificuldade que não precisaria estar ali. Tanto que esses jogos são considerados, assim, extremamente difíceis, porque eles não são voltados para aquela plataforma, não são voltados para aquele gênero ali, aquele gênero não, mas aquela situação que você tá confortável, você tá sentado no seu sofá. Mas você percebe que existe uma similaridade muito importante aí, que é a punição. Você ser punido pelos seus erros. Antes, quando você era punido no fliperama, você gastava seu dinheiro. Mas repare que você não começava do zero. Você começava de onde você parou. Então a sua punição era gastar dinheiro. Mas enquanto eu gastasse dinheiro, eu tava no mesmo lugar que eu parei. Se eu for rico, eu tô seguro. Uma hora eu zero o jogo. Foda-se. Agora, quando você tá em casa, você não tem mais essa. Você não tem mais fichas infinitas. Você não tem mais dinheiro infinito. Tá certo que nunca tinha dinheiro infinito. A questão é que o modelo desse tipo de jogo pra console envolve a questão do continue. Ele te dá a ficha na forma de continue. E tipicamente a implementação mais comum era de ter um número limitado, finito, desses continues, dessas fichas. Então, tipicamente, um jogo desse te dava 75 centavos pra gastar dentro do cartucho. Três continues, morreu. Mas, Lapso, por que que o jogo dava uma... Por que que o jogo dava uma quantidade limitada de continues? Ah, você podia pegar durante o jogo, mas continue isso também, né? Às vezes, sim, né? Nem mas sempre. No caso de Contra, não. Sim. Mas no caso de Contra, não. Esquece o Contra. A questão é o seguinte. A questão é que, quando você começa a preparar esse produto pra esse mercado caseiro, eu tenho que, primeiro, fazer o jogo valer a pena, fazer o jogo valer o dinheiro lá, qualquer que fosse o valor da época, e talvez... Um artifício pra esse jogo valer o dinheiro é você fazer com que o pai entre na sala e durante meses veja o garoto lá de 8 anos jogando o mesmo jogo, porque ele não consegue terminar. E não consegue terminar porque o jogo é difícil, ou por design, ou por alguma falha de design, não, benefício de design ou falha de design, o jogo é difícil por isso, e porque, como tem continue limitado, o garoto volta toda hora e tem que jogar tudo de novo. A questão é que uma hora ele engrena, teoricamente, né? Se ele começa a aprender, uma hora ele engrena, entra na quinta marcha e começa a passar a primeira fase. E para de perder vida na primeira fase. Começa a morrer na segunda. Até que ele para de morrer na segunda. E vai morrer na terceira, e etc. Até um dia virar speedrunner da vida. Mas repara, a gente tá falando de uma época em que você pegava e ia aprendendo. Se você fosse penalizado, você voltava lá pro começo. Você ia jogar a porra toda de novo. Depois, você começou a ter umas reduções dessas penalidades. Em vez de ser o jogo inteiro, você, quando errou, quando você fez merda, porque quando você morre, a culpa é sua, quando é do jogo. Então você tem que ser penalizado, você tem que sentir que você cometeu um erro, que você precisa melhorar. Então, quando você errava no jogo antigo, você voltava pro começo do jogo. Depois, com o tempo, começaram a botar os checkpoints. Então era, você errava, voltava um pouco, perdeu o seu tempo, mas volta um pouco. Uma coisa importante de falar é que o Contra, ele foi projetado pra ser um jogo de arcade, né? Ele saiu em... Foi quando que saiu o Contra? 86? Ou 7, não lembro agora. O Nintendinho, ele é de 83 no Japão, né? Então, assim, você tem a tradução do jogo, tá? De arcade pro jogo de console, né, que o console ainda não era uma coisa tão amplamente difundida quanto ele ficou, tipo, foi ficando com o passar do tempo, você tem uma mudança de plataforma, eu não diria de mídia, mas de plataforma muito similar à mudança de um filme ser projetado para o cinema e um filme ser projetado para a tua TV. Exatamente. Né? Acho que é uma coisa que é. Quando você tem... Existe uma coisa em game design que acabou virando uma regra informal, na verdade, né? Que tem a ver com um ciclo de novas surpresas, apresentar novos desafios, que é a regra dos 3 minutos, se não me engano. Se vocês pegarem a súmula dessa porra aí, é o Metal Slug, cara. O Metal Slug você pega e de 3 em 3 minutos acontece alguma coisa nova na tela. Na época do arcade, isso significava de que, tipo, mais ou menos de 3 em 3 minutos você tinha que gastar outra ficha, né? Porque você tá jogando lá e do nada aparece um, sei lá, você tá matando um monte de inimigozinho com pistola e com faca, daqui a pouco aparece um cara com uma rocket e você, caralho, eu nunca vi esse maluco antes. Aí ele dá um tiro na sua cara e você morre e tem que botar uma ficha a mais. E aí isso dialoga com a teoria de fluxo lá do Mihei Tixen Mihei, que é a questão de você nunca tá completamente sob controle, o jogo nunca tá completamente sob controle, ele tá sempre equiparando a sua curva de dificuldade versus a sua habilidade, né? Nunca tá frustrado porque o jogo a atividade, enfim, é difícil demais, nem acomodado porque ela tá também fácil demais. Mas eu acho que isso foi, de certa forma, acidental, pelo menos na época que as pessoas estavam fazendo jogo pra arcade, né? Depois é que isso começou a virar uma coisa intencional, e eu acho que, assim, demorou um tempo pros jogos projetados exclusivamente pra console desapegarem dessa punição da morte se você gastar dinheiro ou de você ter que voltar tudo pro começo, porque isso é uma solução totalmente vestigial de uma época que a maneira correta de você fazer isso, de punição, o ciclo de punição, era essa, porque meio que era o único que tinha, né? E o console e o arcade, eles não armazenavam o seu estado, acho que talvez por limitações tecnológicas, então eles tinham que fazer dessa maneira, né? E isso vai mudando aos poucos, então isso tem razão de ser. Não tem razão de ser hoje, se uma pessoa fizer um jogo muito parecido com o Contra em curva de dificuldade, não botar checkpoint e cacete, essa pessoa, sei lá, tá querendo encher o saco. É só ver que tem Contra pra celular hoje em dia, né? O Contra pra Android, ele é cheio de checkpoint, porra toda. Compara, por exemplo, com o Mario do Switch. O Mario do Switch já aboliu vida. Você não tem mais o conceito de vida no Mario. Mas aí é exatamente o que o Ilapso estava falando. Essa questão das punições e aonde tá a diversão, o fator diversão dos jogos ou não, é que entra nessas nossas vidas agora. Nós, adultos, a gente se fode pra caralho, pra trabalhar, pra dar o cu, tudo a tempo de chegar em casa e jogar um pouquinho de videogame. Se eu chegar jogar um pouquinho de videogame e toda vez que eu errar, eu tomar uma penalidade escrotal, eu vou falar, foda-se esse jogo, cara. Não tenho tempo, não tenho paciência, não quero isso. Ou vai gostar. Então é melhor você parar de jogar Mega Man 8, então. Não, ou você vai gostar. Ah, mas Mega Man 8 ele tá jogando no PCzinho lá, no Raspberry, tem save state, enfim. Mas o lance é o seguinte, ou você vai abandonar o jogo... Nem sei dar save state nessa porra, mas tem save no memory card. Ah, tem save no memory card. Ou você abandona a porcaria do jogo, ou vira um jogo, vira cultuado, vira sua competição com você mesmo, ou algo assim. Um exemplo disso, cara, foi quando eu fui assistir o Ilapso jogar pela primeira vez o Bloodborne. Sim! Caraca, se eu tivesse jogando aquilo depois de um dia de trabalho, eu tinha arremessado o PS4 pela janela, cara, porque eu não ia aguentar mais, cara. A gente ficou 4 horas... no começo do jogo. 4 horas. Quase um Lexus. Era ridículo, não, cara. O que acontece? Era ridículo aquilo. Eu achei o vídeo daquilo esses dias aqui em casa. Eu era ruim mesmo. Eu achei o vídeo daquilo esses dias aqui em casa e fui reassistir e achei incrível. O que acontece? Cara, essa série em particular, eu tinha jogado Demon's Souls assim que eu comprei o PlayStation 3 em 2009. A gente, como a gente sabe, Demon's Souls não é o jogo mais polido do mundo. Aí eu falei, pô, jogo maneirinho, mas meio mal feito. Já tinha Red Dead Redemption na época. Eu falei, pô, porra, vou jogar outra coisa. E aí morreu. E aí nunca mais encostei. Aí quando saiu Dark Souls em 2011, por algum motivo eu comprei o jogo, mas ele caiu no backlog de jogos que eu nunca joguei. Aí eu parei de dar atenção. E aí quando saiu Bloodborne, que tem aquela ambientação vitoriana, que é uma coisa razoavelmente diferente pra jogo de videogame, que é vitoriano, mas sem ser, enfim, não tem vampiro necessariamente, não tem essas porra, eu falei, cara, eu vou jogar essa porra e eu acho que vou gostar dessa merda pra caralho. No dia que o jogo chegou lá em casa, que foi um dia depois do lançamento, o Loop foi lá em casa, a gente pediu kibis no Istambul. Só uma observação. Observe. Imagina quantas vezes na vida seria legal se você pudesse falar, caralho, eu quero muito gostar desse jogo, se você realmente gostar. Pô, ia ser incrível. Eu ia estar jogando To Demon pra sempre. Tem acontecido comigo recentemente. Persona fez isso comigo. Continue. Mas o lance é que a gente pediu kibis no Istambul, que é um excelente restaurante de comida árabe aqui no bairro, E eu comecei a jogar o jogo 9:30. E a gente tava até transmitindo, né? Lembra? A gente tava transmitindo. Tava. E aí, entre eu começar a jogar o jogo e passar de um zumbi gordão, vou chamar de zumbi genericamente, do zumbi gordão que tem descendo a escada, que dá 5 minutos de jogo, eu acho que a gente ficou uma hora pra eu parar de morrer pro zumbi gordão, que eu não precisava enfrentar, tá? Eu podia passar direto por ele, mas eu queria. Não podia não, ele corre atrás de você. Não, mas... Não, você não tá lembrando. É aquele cara, assim que você desce, se você não vai na direção dele, ele nem te vê. Ele fica lá no cantinho de zoeira. É aquele... Não, depois de um tempo ele... Se você lutar com alguém ali perto, ele ouve e vai atrás de você. Ah, mas assim, mas aquele corredor, se você vai pra direita até chegar na fogueira que tem lá a montoeira de gente, ele nem te vê se você for direto. Sim, mas, sim, enfim, ele não te vê. Mas enfim, o fato ah, é tá, que... Ah, tá, não, são dois zumbis gordos. Na verdade, você tá falando do maluco do machado. Eu tô falando, do machado, você tá falando do cara que tá atrás do portão. É. Eu tô falando com tijolo, exatamente. Eu sei de cabeça o jogo agora, tanto que eu morri. E aí o que acontece? Eu fui passar o primeiro chefe, que é, no caso, o primeiro chefe que eu enfrentei foi o padre. Tem como você enfrentar uma árvore lá, que eu, no caso, fui enfrentar depois. Então eu fui derrotar o padre 5:30 da manhã, era de uma quinta pra sexta-feira, e eu tinha que dar aula às 7:20 no município de Niterói, também aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, eu derrotei o cara, desliguei o videogame e fui dar aula. Saí já 5:30, desci pra pegar um ônibus, cheguei até mais cedo, feliz para caralho. Mas eu fiquei de 9:30 às 5:30, 9:30, 10:30, 11:30, meia-noite e meia, 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas pra passar o primeiro chefe. Eu agora, no meio do ano passado, cara, no meio do ano passado, fui fazer essa parte de novo e eu passei dessa parte em 40 minutos. É, eu tenho uma observação com relação especificamente ao Bloodborne, que aí é o momento em que começa a entrar uns aspectos um pouquinho mais técnicos, né? Você mencionou o Dark Souls, e o Dark Souls pra mim é um ótimo ponto de partida, porque é por causa do Demon Souls, né? O Demon Souls ele começou meio que a trazer de volta a questão da dificuldade nos jogos, depois de uma época em que tudo era bem casual, né? Tipo assim, no próprio Assassin's Creed você tipo, podia ser visto e foda-se. No Metal Gear, até assim, a penalidade por você ser encontrado pelos inimigos já tinha ficado consideravelmente menor, eu acho, na época que saiu o Demon Souls. E, enfim, tava numa fase em que a galera tava falando que todos os jogos estavam ficando casuais, né? E o desafio de você vencer um jogo faz parte da diversão. Ele pode não ser toda a diversão, mas ele certamente faz parte da diversão. O Demon Souls, ele tem uma coisa muito engraçada, que ele é um jogo medieval, né? E logo no começo do jogo, sei lá, eu matei o primeiro chefe, depois de, sei lá, penar pra cacete, e tem uma ponte. E nessa ponte passa um dragão, toca o zaralho de fogo em cima da ponte, mata a porra toda que tá em cima da ponte, e você vê ele fazendo isso assim que você chega. E aí eu pensei, caralho, um dragão, que maneiro, né? Que é o que você normalmente pensa quando você tá jogando um jogo de medieval, de quase dos que tinham saído nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, né? Tipo, caralho, um dragão, que foda, vou lá matar ele. Aí eu fui reto no dragão, ele simplesmente levantou o voo, cuspiu fogo na minha cara, e eu virei merda. E aí eu fiquei, tá bom, eu não tô jogando Zelda, entendeu? E esse foi o momento que eu meio que clicou, entendeu? Porque eu acho que a questão do Dark Souls e do Bloodborne é que ele contradiz uma coisa que ela é meio que um acordo tácito entre quase todos os outros jogos hoje em dia, que é tipo, cara, não é um jogo pra tu dar mole. Às vezes os desafios vão aparecer na sua frente e você não vai ter como resolver eles. E aceita, entendeu? Isso não era uma coisa comum quando lançou o Demon Souls e continua não sendo uma coisa muito comum hoje, embora ele tenha feito escola e virado isso. Então, é um jogo que pede respeito, né? Você tem que respeitar o jogo. É, ele pede respeito. Ele pede que você ajuste o seu mindset pra um tipo de jogo diferente. Mas ele tem uma coisa muito interessante, que ele é tough, ele é difícil, but fair. Mas ele é justo, entendeu? Quando você morre, bastante, você não pensa, caralho, bullshit. Você pensa, caralho, dei mole, entendeu? Eu tinha uma dúvida, porque eu nunca joguei o Dark Souls. Eu joguei o Scrub. O que acontece se você... qual é a penalidade do jogo? O que acontece se eu morro? O que aconteceu depois que o dragão te queimou? Tá, quando você mata um inimigo, você ganha XP, tá? O termo muda do Demon Souls pro Dark Souls pro Bloodborne, mas é basicamente a experiência. É, que é, na verdade, uma ocorrência do jogo, né? Entendi. Quando você morre, você deixa uma poça de sangue no chão. Com exceção do Bloodborne, que tem uma coisinha específica que ele faz de vez em quando, que o inimigo pega a tua poça de sangue. E ali fica armazenado a sua XP. E quando você morre, se você morrer de novo, antes de chegar na tua poça e recuperar o que você tinha perdido, você perde aquilo e dropa o que tava com você. Então, sei lá, você ganhou 500 de XP e tu não gastou nem pra upar a tua arma, nem pra upar os seus status, nem pra comprar nada nas lojinhas, você deu mole e, tipo, deixou cair. Tanto que isso é uma coisa muito interessante, inclusive a gente fala disso no primeiro episódio do Minluke, do Dark Souls, que é a curva de tensão do jogo, ela é muito de acordo com o quanto de XP você tem acumulado, porque você matou o boneco pra caralho e tu ainda não conseguiu abrir um atalho pro lugar onde você tem como salvar o jogo e gastar aquela experiência, o seu cu vai só fechando cada vez mais. Porque você vai falar, caralho, se eu morrer agora eu tenho 60 mil de XP, eu vou deixar uma poça aqui com 60 mil, longe pra diabo, qualquer coisa que eu errar entre lá e aqui, e eu já vi que é difícil, eu vou morrer e eu vou perder 60 mil de XP. Isso, então se eu deixar uma poça aqui, eu tenho que chegar aqui de qualquer jeito, entendeu? Então me tira uma outra dúvida. Quando é que o momento em que você está a salvo, entre aspas, ele é predeterminado? Cara, nunca existe um momento a salvo, cara, em Dark Souls. Existe. Se você tiver no fogueira, na lanterna, tá tudo bem. Não acontece nada. Na lanterna, no Bloodborne. Não, mas beleza. Eu posso gastar a minha XP a qualquer momento? Não, esse é o ponto. Você tem que levar ela pro seu momento seguro pra você gastar. Então cada momento seguro é como se fosse um checkpoint. É, exatamente. Só que você não pode gastar XP no checkpoint. Até o Dark Souls 1. Dark Souls 2 você já começa a poder gastar cada vez mais XP em checkpoint, porque tem umas questões de fast travel, etc. Que o jogo ele foi se livrando de determinadas coisas que eles achavam que eles precisavam nos jogos anteriores pra manter a atmosfera de dificuldade. E no Dark Souls 2 as pessoas argumentam que isso foi meio que longe demais. No Dark Souls 3 eles mantiveram que deu certo e tiraram que deu errado no 2. No Dark Souls 1, por exemplo, não tem o conceito de fast travel, mas o mapa... tem sim, mas ele demora muito pra você habilitar. Demora muito pra você habilitar, à medida que nos outros jogos ele é, enfim, começo de jogo. Mas a questão é que o Dark Souls 1, isso vem junto com um trabalho de mapa suficientemente elaborado, tal que muitos dos pontos seguros estão bem conectados. Então, nesse sentido, ele é o Metroidvanesco da coisa, né? O level design do Dark Souls, ele usa um negócio que eles chamam de formato caracol, né? Que o cenário, ele meio que vai se fazendo espirais nele mesmo. E você vai abrindo atalhos de volta pro teu ponto seguro. Tanto que no começo do Bloodborne, um dos speedruns mais comuns era chegar no comecinho do jogo, com 5 minutos de jogo, e dar uma machadada numa grade que ativava um bug que fazia você cair da grade, que é uma barreira, daquelas barreiras invisíveis, mas fazia você cair numa parte que já era, sei lá, o quinto cenário do jogo, né? Porque realmente... tinha um muito mais bizarro que esse, que era você sair correndo e pular num bumpzinho no chão, que você estilingava o personagem por cima de um muro e conseguia acessar uma área muito avançada do jogo. Mas aí é feião, mano. Esse do machado simplesmente caía na muretinha pequenininha, assim. Mas acho que... esse você só dava um pulo extra grande, assim. Tipo, não era tão bizarro, assim. Entendi. Mas aí, esses são jogos, né, que, enfim, hoje fez escola, e a gente semana passada até falou da questão de... acho que foi semana passada, né, que tudo era o Dark Souls do não sei o que e etc, e isso virou um saco. Sim. Tanto virou um saco que engraçado. A gente tá tocando no tema de novo agora, né? A gente viu aquele vídeo no ano novo, né? Que eu esqueci de linkar, por sinal. Mas é engraçado, porque quando as pessoas falam o Dark Souls não sei o que, eles estão falando que é um jogo que faz ter medo de ser punido. Porque essa questão da punição tá muito de graça nos jogos hoje em dia. Você não tem tanto medo. Eu acho que Dark Souls é um jogo que ele e aí já é parte de tietagem, mas eu me resguardo a estar do lado de bons game designers profissionais que fizeram jogos fodas que falam a mesma coisa. Dark Souls é um jogo muito bem feito. Então hoje em dia, tipo, você falar que seu jogo é um Souls-like, tipo assim, virou o santo graal da publicidade, né? É que eu faço, muita gente reconhece o adjetivo Dark Souls como simplesmente, é difícil. Porque, enfim, não é só isso, né? Não deveria se limitar não, só a isso. Pouco. Pois é. Eu reconheço como não. Isso. Alguém fala que o jogo é Dark Souls, eu falo, não vou jogar porque isso vai me frustrar. E aí não jogo. Se alguém fala que o jogo é Soul-like, eles falam que é um jogo que tem bons desafios, mas é muito desafiante. Na verdade, Souls-like, tipo, tem uma... a galera não sabe o que é Souls-like ainda, porque já tentaram fazer várias leituras do que seria um sucessor espiritual de Souls-like. Tipo, Souls-like 2D. Aí lançaram Slane, Salt and Sanctuary. Salt tipo, and Sanctuary. Tá exaustivo. É. Tem dezenas ainda pra sair, né? Que vai ser bom sair ainda. Cara, ironicamente, o jogo mais Souls-like que eu joguei 2D até hoje, ele não se fez propaganda como Souls-like, inclusive é um jogo brasileiro, quer dizer, parte brasileira. Que é o Momodora 4, né? Exatamente. Momodora 4 é incrível. E ele não se pendurou nesse guarda-chuva de ser Souls-like da vida. Mas ele claramente. E ele é o que fez melhor com relação ao Phil também. Com certeza. A série Momodora é mais. É Edvan Castlevania do que Souls. Então, é, tem uma coisa engraçada que é, uma das coisas que eu falei quando saiu o Bloodborne é que é tipo, cara, esse é o Castlevania em 3D que a gente queria, né? Eu me lembro que eu comentava isso quando anunciaram o Project Beast da From Software. Mas a questão do Momodora é que assim, o primeiro Momodora é Cave Story, né? O segundo Momodora ainda é Cave Story. O Momodora 3, ele é Cave Story, mas ele tem algumas coisas de Dark Souls. Eu comentei com o criador do jogo, o Ardyne, que era o melhor jogo que eu tinha jogado, tipo, que meio que tentava fazer alguma coisa tipo Dark Souls com relação à mecânica de, tipo, movimentação e você se esquivar, etc. O Momodora 4 é totalmente Dark Souls. Assim, o fato de que ele é 2D é interessante, porque, na verdade, acho que a tradução do Metroidvania, de você fazer exatamente... Cara, o design do Dark Souls, ele é o design do Metroidvania, só que aplicado ao 3D, né? Você, tipo, avança e abre atalhos pra ajudar o teu backtracking ou fazer ficar mais fácil você voltar pro teu ponto de origem, tá ligado? Você sempre tá abrindo atalhos e conectando coisas. O Metroidvania é basicamente isso, né? Sim. E o Dark Souls faz isso em 3D. Falou aí de você não ter mais punição em jogos, ou que você tem menos punição em jogos, sugere também pra gente uma discussão paralela, uma discussão secundária, que é o seguinte: estilos de jogo que nasceram muito com base no fato de que eu não preciso mais adotar métodos arcade, eu ia falar arcadianos, mas ia ficar errado. Você não precisa mais adotar métodos arcade de punir o seu jogador. Arcadescos, né? Fliperamescos. De punir o seu jogador. A gente pode citar como um exemplo muito simples o fato de que, não fosse o fato de eu não ter que punir o cara o tempo todo pra ele colocar ficha, eu jamais teria, por exemplo, o RPG de videogame, né? O RPG eletrônico, né? Por assim dizer. E isso, pra levar pra uma meta-discussão, é uma das maneiras pelas quais eu consigo, por exemplo, utilizar jogo de videogame como uma ferramenta pra contar histórias. E eu posso muito bem projetar jogos cujo foco, cujo objetivo maior é a história, não a mecânica, né? Não a jogabilidade, ou não o desafio. É claro que, enfim, são duas coisas, dois extremos, né, de formas de concentrar o meu design. Eu posso ter jogos que, enfim, são pura história, tipo o To The Moon da vida, né, que o único ponto onde ele tenta colocar ali uma mecânicazinha pra, enfim, servir de obstáculo, ele falha miseravelmente. Ele pode ser o Journey da vida, que não tem nenhuma mecânica de obstáculo praticamente, tem um puzzlezinho lá que você quase sempre passa de primeira e é tudo lindo, maravilhoso. Você pode ser um jogo que é pura mecânica, enfim, eu vou citar a própria série Dark Souls e Bloodborne como exemplo, porque ela, enfim, conta uma história, mas você tem que ir atrás da história, senão ele não mostra a história pra você. Carlos Pivoto falou que Bloodborne e Dark Souls não tem história. Falei que não tem história. Falei, fui eu. Pode botar assim, entre quotes, e colocar meu nome embaixo, 2018. É, você tem que ir atrás da história. Pivoto, Carlos. Senão a história não vem até você, né? Enfim, são formas diferentes de você tentar montar o seu jogo, montar o seu conteúdo. Mas se não fosse por isso, eu não teria, por exemplo, um gênero como RPG. Eu não teria, por exemplo, essa cinematografização dos jogos que aconteceu da era PlayStation 1 pra cá. A serialização de tudo ter CG e tudo ter cutscene, né? Que na verdade... Muito jogo, a recompensa final era essa. É, que no fim das contas, muito do que hoje é a glamorização dos jogos, e de ter se tornado essa indústria multibilionária, e de sair toda semana uma notícia na Globo.com falando que é uma indústria bilionária que paga salários até 12 mil reais, né? E aí a família do Ximenes e de vários amigos nossos falando: porra, por que, que você não ganha dinheiro com essa merda? Tá falando aqui no Globo que paga até 12 mil reais os salários. Se deve ao fato de que eu tenho essa capacidade de contar história com isso, com o jogo. E se eu quero, se o meu objetivo é contar história, se o que eu quero é mostrar uma história pro jogador, se eu ficar punindo ele toda hora, dando game over nele toda hora, eu não vou conseguir contar essa história. Então isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Um parêntese no que você tá falando, essa história de que, tipo, o jogo só começou a se desenvolver como mídia narrativa muito depois, tá errada, tá? Tipo, em 1970 já estavam saindo aqueles primeiros text-based adventures, né? Que eram jogos, não, que, né? O que ele tá falando é que não existia. Jogo eletrônico. Tá falando que é uma coisa comumente reconhecida como, ou por. Sim, o que eu tô falando é que, tipo, mesmo desse ponto de vista, na verdade, a questão dos jogos com narrativa, eles meio que já estavam correndo pela tangente há muito tempo, entendeu? Só isso que eu queria mencionar. Beleza. Durante a minha pesquisa do mestrado sobre dificuldade adaptativa, um artigo, talvez tenha sido do Gama Sutra ou de algum outro lugar, falava que justamente por causa da dificuldade dos jogos, o pessoal faz, sei lá, cutscene, os designers estavam projetando aquela experiência de final de jogo, eles falavam, cara, mas galera aqui tá morrendo e tá desistindo de jogar muito antes. São poucos jogadores que de fato chegam ao final do nosso jogo. Então você tinha um gasto pra fazer uma fase final interessante, bacana, um level design maneiro, que não era aproveitado pelos jogadores. Cara, eu vou usar o meu exemplo preferido nisso, que é o meu pai. O cara que... Porque ele sempre foi fã de jogo de corrida. Porque jogo de corrida era aquela coisa. Você pega o carro, montava o equipamento, corrigia o... pneu, arrumava o motor, não sei o que, não sei o que, ia correr. E, assim, bem ou mal tinha essa dificuldade, mas não era uma dificuldade frustrante. E ele só voltou a pegar outros jogos sem ser jogos de corrida a partir do Uncharted, porque foi um jogo que ele podia jogar, aí ele pausava, salvava o jogo e ia fazer alguma coisa que ele tinha que fazer. Ou ele voltava, ele via filme, as CGs, né, vamos dizer assim. E era um jogo que não frustrava ele. Agora, se eu pegar a ideia pra ele um Dark Souls, um Bloodborne, algum jogo nesse nível, ele vai jogar os primeiros 5 minutos e vai falar: dane-se esse jogo é ridiculamente difícil, não quero mais jogar ele. Vai pegar e não vai jogar. E aí o que acontece é, eu acho que essa, vamos dizer, facilidade que aconteceram nos jogos é uma coisa boa, porque você acabou trazendo novas pessoas que não jogavam jogos e agora tem a possibilidade de pegar e jogar com essas facilidades que acabaram surgindo. Isso. Salvar o jogo nos momentos, checkpoint, etc. O cara da Lava Jato lá não pegaram lá no telefone dele, que tava buscando como passa da fase do Uncharted 4, pô? Caralho, pô. Verdade, teve isso. Isso desencadeia até o papo de acessibilidade, né? Isso tem tudo a ver com acessibilidade também. Deixa eu pegar a fala do Luke, já que eu tô aqui como personagem orelha da trama, já que eu não entendo de porra nenhuma, não sabia nem qual era o tema. Beleza, a gente entendeu que a dificuldade começou com uma necessidade de mercado e a partir de certo ponto ela virou parte de um certo estilo atrelado a determinados jogos. A gente encontra, a gente tem o Mega Man, a gente tem até o próprio Sonic Mario, que em algum momento a dificuldade era alguma coisa inerente à experiência, e com o passar dos tempos determinados jogos evoluíram e deixaram a dificuldade de lado. Porém, contudo, entretanto, determinados jogos não conseguem se livrar da dificuldade e meio que estão presos no Vortex, como o próprio Mega Man. Quando a gente joga Mega Man hoje, a gente não sabe o que a gente quer. A gente não quer aquela dificuldade, ao mesmo tempo que a gente quer um tipo de experiência que ele não consegue entregar. Então, em que ponto a dificuldade e a frustração deixa de ser um estilo e faz parte da mecânica propriamente de um jogo? Entende? Não sei se eu consigo fazer claro. Tá sim. Eu tenho a resposta fácil, cara. Nunca. A frustração nunca vai fazer parte da mecânica, porque se você tem uma coisa de inerente à frustração, óbvio que a frustração é subjetiva, né? Por exemplo, o pai do Luke vai ficar frustrado com o Dark Souls. Mas se um jogo é considerado frustrante, tipo, na definição do dicionário da palavra, se um jogo é considerado frustrante pra todo mundo, ele é um jogo ruim. Então, a frustração não é necessária pra mecânica. É uma questão de balanceamento. A não ser que ele seja um jogo especificamente desbalanceado e famoso por isso. Tipo, o Wanna Be The Guy. Wanna Be The Guy, tinha um outro. Eu acho que tinha um outro que eu esqueci qual é o nome, que também era a mesma coisa. Ele era feito pra ser frustrante. E aí ele é mais uma piada do que um jogo bom, né? Aquele é um que você jogo, você é um cara sem pernas que tem um machado que você tem que ficar subindo nas coisas. Esqueci o nome desse jogo. Não é muito velho, não. Tô ligado! Não, você é um cara que tá dentro da lata de lixo, você tem uma dentro picareta. Da lata. Isso, tem uma picareta, é isso mesmo. É porque eu acho que tem uma questão muito de balanceamento, que é o seguinte: beleza, você tá jogando um jogo de tiro lá. Um jogo que quando você erra uma vez você morre, se for isso, ele vai ser um jogo frustrante. Mas se for muito difícil você errar e o retorno pra ele for muito rápido e for um jogo que te oferece certa segurança e que você pode se recuperar do seu erro, beleza, você começa a colocar coisas que mitigam. Agora a diferença é tipo assim, você tá jogando Final Fantasy, o boneco te dá um hit e ele te dá 10 de dano, e o cara te dá um hit e ele te dá um trilhão de dano e você morreu. Qualquer jogo pode ficar frustrante de um ponto de vista de balanceamento, entendeu? É muito mais como você opera os números do que como você opera as mecânicas, né? Óbvio que, às vezes, você introduziu uma mecânica no jogo que, pareada com outra mecânica, torna uma situação de você perder e ser punido muito frequente ou muito pesada, aquilo vai ficar frustrante. Mas a frustração não é necessária em momento algum, entendeu? A punição pode ser, mas a frustração não. Pegando essa carona aí do bode, tem um RPG que é famoso por manter um estilo dele, que é aquele Dragon Quest. E você tem que... Chega uma hora num jogo que você tem que ficar grindando igual um retardado. Aí beleza, aí você passa daquele trecho. Daqui a uns 20, 30 minutos vai começar a surgir inimigos que são muito mais fortes que você. Você tem que parar, ficar grindando de novo. Tanto é que os detonados de Dragon Quest é sempre assim: ah, vá até essa ponte, agora fique grindando até o nível 30. Passe da ponte. Ah, se você chegou nessa montanha, fique grindando até o nível 50, alguma coisa. Que isso, Ragnarok? Não, Dragon Quest. Foi uma piada. Eu tava querendo ser engraçado. Ah, tá, desculpa. Mas foi uma boa piada. Até porque eu tô num multi. Game foi mal. E aí, o Dragon Quest, ele fica preso a isso. Ele usa isso como um estilo de jogo dele. Ah, tem que ficar grindando. E aí, se mudarem isso, o pessoal. A primeira coisa que vai acontecer são os fãs de Dragon Quest reclamando que mudaram o jogo amado, maravilhoso deles. Então, aí tem alguém que se diverte com alguma coisa. Aí tem alguém que se diverte com alguma coisa. E se você mudar, você vai trair a sua fanbase. Mas isso não quer dizer que essa mecânica é inerentemente frustrante pra todo mundo ou não, entendeu? É que entra a questão de subjetividade. Assim. Tem gente que acha, por exemplo, um exemplo recente disso é o Monster Hunter World, né? A galera, tipo assim, quando anunciaram o Monster Hunter World, falaram que ia ter, assim, primeira coisa, lançamento mundial. Segunda coisa, vamos alterar o jogo para poder agradar tanto o Oriente quanto o Ocidente. Cara, eu não sei se isso aconteceu lá no Oriente, mas aqui no Ocidente tinha uma galera. Uma galera. Que, assim, só faltava pegar um pedaço de pau e, sei lá, ir lá na sede da Capcom bater na galera. Não, porque, e a cara... Capcom tem feito isso, já é a terceira franquia que ela faz isso. Ela fez isso com Resident Evil, quando colocou a primeira pessoa, uma galera caiu matando. O Street Fighter V, como é pra ser um jogo mais acessível do que o 4 e os anteriores, tem uma galera que até hoje é puta e agora veio com Monster Hunter. Só as três principais franquias, só isso. Só que tem uma coisa específica que é, a primeira coisa, barreira de entrada alta não quer dizer que o teto de habilidade é baixo. Que o teto de entrada é alto. Que o teto de entrada é alto. Você pode ter uma barreira de entrada baixa, o jogo é fácil de aprender, mas ele é difícil de você ficar pique e entrar no nível profissional. Mas isso. Que a galera tava reclamando do Monster Hunter, por exemplo, tipo, tinha uma mecânica que é o seguinte, tá, pra quem não sabe que tá assistindo o podcast, Monster Hunter, você é um boneco, você escolhe uma arma e você tem que caçar monstros que normalmente são muito gigantes e tem, tipo, sei lá, um trilhão de HP. Então ele é um jogo muito sobre preparação e sobre técnica. Então é muito assim, cara, cata matinho pra quando tu voltar pra base, faz poção. Caralho, eu achava que era tipo de Pokémon. Não. É sério? Mindblown! Cara, por acaso tem um Monster Hunter que é muito parecido com o Pokémon, que é o Monster Hunter Stories. Acho que saiu pro DS, se não me engano. Mas esse jogo, ele tem algumas coisas que são, por exemplo, tu não pode usar item enquanto tu tá usando a sua arma, porque normalmente a sua arma é uma arma escalada pra tu matar um monstro gigante. Ou seja, tu não tem uma espada, você tem uma prancha, entendeu? E aí você sacar a prancha, como é que tu toma suco com segurando a prancha, bro? Tem que segurar com as duas mãos. Chora aí, entendeu? Então você tinha que embainhar a arma pra poder usar o item. Você ainda tem que fazer isso, mas tinha uma coisa muito engraçada que acontecia, que era o seguinte, e que era totalmente mecânica vestigial, porque antigamente o jogo não tinha como ser acelerado por causa das limitações de hardware nas primeiras interações, que é, quando tu toma uma poção, o teu boneco, ele faz um negócio que eles chamam de flex, que é tipo, ele toma a poção e ele comemora que ele tá se sentindo bem, então ele levanta os bracinhos assim e faz, eba, tá ligado? Tipo, e aí ele perde um tempinho. Então assim, você toma uma poção e você para pra dar flex quando tem assim, Satanás batendo asa e cuspindo ácido na sua fuça. Não faz o menor sentido, tipo, pra ficção da parada, né? Mas, assim, fazer sentido de um ponto de vista mecânico. Aí eles vão tirar o flex e a galera tá, tipo, ah, o jogo vai ficar fácil. Não, não vai. Os monstros estão 3 vezes mais rápidos. Eles tiraram uma mecânica vestigial que um dia fez sentido e hoje em dia não faz mais. E eles estão tentando reduzir o grinding. Porque esse jogo era grindoso pra caralho. E é só isso. Só que são coisas que agradam mais gente. E, tipo, o fato... Se o que você curtia no Monster Hunter era especificamente o grind e o fato que quando você ia ia tomar uma poção, você tinha que, tipo, se preparar pra ficar 30 segundos parado escondido atrás de uma pedra, pois parabéns, você vai ter que procurar outra série, mas isso não vai estragar o jogo, porque o core do jogo pra muita gente é você ser um cara com uma prancha caçando um monstro muito maior do que você, entendeu? É o mesmo assunto, por exemplo, do Street Fighter V, que uma das principais críticas, sobretudo de jogadores profissionais, é de como no Street Fighter V a curva de entrada é baixa e o jogo é muito leniente pra você fazer combo. Você pode, enfim, demorar um minuto pra apertar entre um botão e outro e o combo entra. Que os jogadores que são profissionais e que tinham uma precisão muito grande nas mecânicas de um frame do Street Fighter 4, eles agora não conseguem mais se expressar, porque o que eles faziam, que os tornava diferente dos outros, qualquer um agora consegue fazer. E passa por essa mesma coisa que é: você tirou o meu doce. Eu gostava do doce desse gosto e você mudou o gosto do doce. Que é isso que o pessoal do Monster Hunter tá reclamando, e que ano passado é a mesma coisa que o pessoal do Resident Evil tava reclamando. E ano retrasado. Mas a galera que reclama do Traquinas Integral tá certo, acabaram com o Traquinas. Isso é verdade. Nesse caso, sim. Na Bisco aí fez merda. Caralho, que vontade de comer um Traquinas agora, seu escroto. Isso é muito específico também. Farinha integral agora no Traquinas. Cara, falar que essa galera que não curtia essas coisas mais ranhentas do Monster Hunter, porra, merece ficar putinho mesmo e tomar no cu, porque o jogo pra ser enjoado, cara. Pra você, né? Sair com a galinha, ser caçado, mas... Eu achei que o cara reclama da farinha integral saudável. Tem uma coisa que o pessoal chama de quality of life, né? Que é, tipo, basicamente é uma melhoria da qualidade de vida do jogo. Tipo, você tirar o flex, tipo, você poder correr e tomar poção ao mesmo tempo, essas coisas assim. Eu acho que isso é muito mais elegante de um ponto de vista de game design do que, cara, eu tenho que correr, me esconder atrás de uma pedra, ver se o monstro caiu no meu bait pra, tipo, correr pra um lado e eu poder me esconder do outro, e aí eu vou tomar uma poção porque eu tenho que ter 3 segundos onde não tenha ninguém me batendo pra poder me curar. Cara, tipo, a maneira mais... Eles conseguem resolver isso, ter o mesmo efeito de você ter que se planejar pra se curar fazendo uma coisa muito simples. Os monstros têm um intervalo menor entre eles usarem um ataque e outro. Exato. Acabou. Você tem que fazer setup no jogo pra poder usar um item de cura, é foda. Pois é um setup bem longo, cara, nos níveis mais altos. Me lembra Resident Evil 6, você tinha aquela sequência de botão que parecia um combo de Mortal Kombat pra poder usar item. Pois mas é. Olha só, deixa eu botar um ponto aqui então, Ximenes. Eu vou usar um exemplo de um jogo que eu tô jogando recentemente. Eu até comentei hoje no grupo Facebook do WhatsApp. A dificuldade do Persona 4, o Persona 4 Golden, que é o Persona 4 do PSP, ela é quase a mesma. Tem alguns bosses mudando algumas coisinhas, mas nada demais. Mas tem uma diferença que mudou muito a questão de frustração e talvez desafio, não sei. Não é exatamente desafio, mas me ajuda. Vamos lá. No Persona 4, quando eu morria, eu voltava pra onde eu salvei. Significa que se eu tá grindando 5 horas, não tive um save point, não voltei pro save point, e continuo lá, e do nada eu tomo um crítico escroto do bicho e morro, eu perdi 5 horas da minha vida. Elas nunca mais vão voltar. No Persona 4 Golden, quando eu morro, ele pergunta assim: você quer continuar do andar que você parou? Então volta muita coisa que eu não perco esse tempo todo. E aí fica: o jogo ficou mais difícil? Não. O jogo ficou mais fácil? Não. Mas a punição por errar foi muito reduzida. E aí eu comecei a não ter medo. Eu falo: cara, posso ficar grindando sem olhar pra tela apertando X. Foda-se, eu morrer, eu volto ali daqui a pouco e continuo fazendo isso. Pá, pá, pá, pá, pá, pronto, acabou. Tá, mas olha só. Isso é uma característica de coisa que eu ia puxar lá quando você tava falando bem lá no início, de como que os jogos estavam mudando. Porque você é uma pessoa que joga muito no coletivo, no metrô. O Pedro é assim, né? A gente de inimigo, ele joga quando dá. É quando tá cagando, quando tá no ônibus, quando tá no Uber. É o momento que ele tem pra jogar. Academia. Transando. Então, ele não negou. Note que ele não negou. Ele não negou. Na verdade, eu tô aqui tentando lembrar. Na verdade, eu tô tentando pensar numa situação se ela é ou não é considerada jogar durante sexo. O PSP e mais ainda o DS, eles têm essa característica de você conseguir dar uma pausa, assim, aperta o botão do power lá, fecha o DS, que você consegue recuperar o jogo depois, pra jogar do ponto que você tava. Então, se você já tem só 5 minutos ali entre uma cagada e outra, entre uma ida à fila de banco e outra, pra poder jogar, porque aquilo vai ser punitivo com você também. Sim, mas você repara que quando a punição diminui, o meu medo diminui. Eu não tenho mais medo de errar. Assim como eu não tenho mas mais medo. Mas você não tem errar, mais medo? Não, mas você ó, não tem mais assim, medo, você também não tem mais. Não tem mais cu, porra. Então não estamos cagando. Então para jogar cagando. Não, não pode não. Cagar, virou mas, o mas olha só, cara, é porque não era pra ser sobre medo. Não era pra ser sobre medo. Era pra ser questão de você ver, primeiro, um incentivo em ser melhor. E isso realmente pode ter como consequência um pouco o medo, igual eu tinha no Bloodborne lá de perder meus sangues e tal, as almas do Dark Souls. Mas a questão do Persona é o seguinte: se o Persona te faz jogar uma dungeon inteira de novo, ele tá te ensinando alguma coisa nova sobre o jogo? Porque se a resposta for sim, e isso acontece nos jogos de arcade, isso acontece no caso que a gente falou aí do Dark Souls, isso talvez aconteça no Sonic Mania, que foi uma coisa que no ano passado, durante o programa do Sonic Mania, a gente comentou que muita gente não gostou, porque são jogadores mais novos, que não estão acostumados com essa coisa de morrer tantas vezes, volta pro começo da fase. Eles acham isso ridículo, com a certa razão deles, porque hoje em dia não é mais assim. Mas será que o jogo te ensina alguma coisa nova, te fazendo passar por um perrengue, ou por uma fase, ou por uma masmorra, ou por 10, 15, 5 minutos de jogo de novo? Ou ele não te ensina porra nenhuma? Se a resposta for não, Uncharted, talvez não valha a pena. Uncharted? Aí vamos lá. Complexo! Porque assim, Uncharted é um jogo que, em determinado momento do jogo, não te ensina mais porra nenhuma. É a mesma coisa até o final do jogo. Você não vai aprender mais nada e é isso aí. Mesmo assim, é um jogo divertido. Mas ele não te faz. Ele não te faz rejogar. Ele não te faz rejogar 5 minutos de jogo. Ele te faz rejogar, sei lá, 1 minuto de jogo de novo no máximo. Às vezes ele te faz jogar uns 5 minutos de jogo. Mas o ponto principal é o seguinte, tá? Vamos lá. Teoria do Flow que o Provo tava falando, Mihaly. É o seguinte, você tem. A teoria do Flow é: existe uma experiência ótima, tá? Que é o seguinte, você tem um nível de habilidade, que é o eixo Y, e você tem a dificuldade do jogo, que é o eixo X, tá? Você consegue plotar isso num gráfico de forma que, se você tem uma habilidade muito alta e o desafio do jogo é baixo, você fica entediado. Se você tem uma habilidade muito baixa e o jogo é muito difícil, você fica frustrado. E ali no meio tem um túnel, tá? Que é o canal de flow, que é conforme você vai jogando, a sua habilidade vai subindo. E quando você entra nesse estado em que o jogo tá te apresentando novos desafios e você tá aprendendo a superar eles on the fly e perdendo e ficando com dificuldade, etc., você entra no estado mental, tá? Que o Mirror ele chama de flow. Que é o que é basicamente você tá absolutamente absorvido pelo que você tá fazendo, se divertindo, tá, e é um estado de é, você tá no, você está no fluxo. Tá no fluxo, aí apareceu a novinha no grau, sabe o que ela quer? Pois é. Um jogo que seja justo. É o que o Mario faz com a gente o tempo inteiro. É o que o Mario faz. O que acontece? Por exemplo, quando você tá no Dark Souls e você morre, você volta pra fogueira, mas você morreu porque você foi trouxa, provavelmente. E existe uma coisa que é, como o Dark Souls é um jogo de ação, tá? Ele é um jogo que ele recompensa você jogar ele bem, de maneira virtuosa. Você vai jogar de novo aquela sessão e você vai aprender, você vai ficar melhor. É o famoso get good, né? Você vai ficar melhor, você vai aprender que não é pra dar mole quando você for virar um corredor, porque às vezes tem um boneco que vai tipo, pular na sua cabeça com um machado. Às vezes é você não viu uma trap porque você não tava prestando atenção e você se distraiu e pisou na trap e se fudeu. Ou você caiu num buraco porque você foi afobado, entendeu? Ou você não conseguiu ganhar de um determinado inimigo porque ele é muito rápido e tem um padrão de ataque muito confuso. Você sempre vai ter alguma coisa pra aprender, que é o que o outro falou, né? Então é legal jogar de novo aquela parte. A não ser que você morra um trilhão de vezes, às vezes é um saco. Quando você trava num desafio específico, é sempre chato, não interessa se o jogo é bom ou se o jogo é ruim. Se tiver que jogar o mesmo pedaço 70 vezes, você vai ter que ser uma pessoa muito perseverante e, eventualmente, aquela experiência vai começar a ficar repetitiva, entendeu? A questão é que quando a experiência começa a ficar repetitiva, uma de duas coisas está acontecendo. A primeira é, você não está melhorando, tá? E a segunda é, o jogo não te fudeu porque você estava jogando mal, ele te fudeu porque ele é injusto, entendeu? E aí tem a questão, tipo, por que que o Pivoto aguentou ficar jogando uma hora parada lá? Porque ele tava de alguma maneira se divertindo. Ele tava puto, ele queria jogar contra na parede, mas ele de alguma maneira encontrou alguma recompensa naquilo. Porra, delicioso. Em Persona, me corrija se eu estiver errado, Persona é um jogo de turno. É, combate em turno. Sim, sim. O combate em turno. Tem alguma coisa que exige habilidade em tempo real, porque o jogo em tempo real, ele te apresenta variáveis maiores pra que cada vez que você jogue ele, a experiência seja diferente. Perfeito. Tá? Um jogo em turno, ele tem um metagame muito mais restrito. Então, se você tá jogando Persona e você morreu, você vai ter que jogar 5 minutos, assistir a mesma cutscene e enfrentar os mesmos desafios, e você morreu por causa de um crítico, você vai ficar frustrado. Porque o jogo não foi é difícil. Ah, mas é muito raro você morrer por causa de um azar de um crítico. Acho que a questão não é nem essa. A questão é que, tipo, não é um jogo sobre desenvolver os seus reflexos. É um jogo sobre você entender melhor as mecânicas do jogo e saber organizar elas de forma a outsmart o seu inimigo, ou então você ganhar na força bruta gastando tempo, grindando. Sim. Nós vamos ter que voltar com aquele negócio do pivoto de punir quem fala inglês o tempo todo. O Persona, ele tem uma mecânica que é, por exemplo, que tem os pontos fracos seus e dos inimigos. Por exemplo, você tem um personagem que ele é de fogo, então o ponto fraco dele é de magia e é vento. Então sempre que ele tomar um ataque de vento, ele cai no chão, e o inimigo ganha um turno a mais. E você consegue fazer a mesma coisa com ele. Então, o Persona, a partir do momento que você consegue entender o ponto fraco de todos os inimigos, você consegue, em um turno, matar todo mundo rápido, desde que você use a estratégia certa, dos elementos certos e as técnicas e habilidades corretas. Então, é algo que você está aprendendo. Todo dungeon, você está sendo apresentado com novas mecânicas de estratégia e você está aplicando elas ali. Você chega num dungeon novo, você fala, caralho, não sei nada disso aqui. Aí tu toma uma surra. Dá uns 15 minutos, 10 minutos jogando ali, você já tá matando os bichos num turno só. E você nem ganhou tanto level. Quando você começa a matar as lutas rápidas, aí que você começa a acumular level, porque você vai fazendo um monte de luta rápida. Pois é, mas aí a questão é... Você pega um inimigo que, assim, azar teu, a sua composição é muito fraca contra aquele inimigo. Então ele pega o ponto fraco de todo mundo e acaba te matando. Aí você fala, opa, nesse dungeon eu tenho um inimigo que ele tem a técnica de psíquico. Então eu tenho que pegar um cara que é forte contra o psíquico. Aí você tem que montar uma equipe que esteja balanceada o suficiente pra poder te manter sobrevivendo ali. Tipo fantasma, então, né? Que é bom contra psíquico, não é isso? RPG de forma geral... Ele tem um metagame um pouco mais pesado que o jogo de habilidade, né? Quer dizer, é uma forma de habilidade. Tô falando de habilidade motora, reflexo. O que que acontece? O Persona, ele tá te punindo, fazendo você passar por uma parada toda de novo. Só que você já sabe o que fazer. E aí, quando você morre várias vezes, na verdade, a punição do Persona é te deixar de saco cheio. E te deixar de saco cheio te tira do canal de flow. Eu nunca perdi porque era a mesma coisa. Eu sempre perdia porque a minha estratégia ainda não estava funcionando. Não, é isso, Nishimi. Não é isso que eu tô dizendo, né? Se você rejoga a batalha do chefe de novo, tranquilo. Agora, se o jogo te volta pro começo da masmorra pra você passar a porra do caminho todo pra chegar na porra do chefe de novo, no caso de um RPG de turno, ele não tá te ensinando porra nenhuma. Pois é. E aí você cai no canal de ser chato, porque a sua habilidade já tá muito alta, o desafio tá muito baixo, e você sai do canal de flow. Então ele tá te punindo de uma maneira que não é errada, mas de ponto de vista de game design, ela é subótima. A punição do jogo é te deixar de saco cheio. Se jogar no Titan Souls... Joguei. Não joguei. Titan Souls é aquele da flecha única? Maravilhoso. Jogo muito bom. Eu acho esse jogo horrível, porque toda vez que eu morro no chefe, e eu morro muito, e não é porque o jogo é difícil, porque às vezes os chefes são só meio bullshit mesmo, e o esquema de controle do jogo é meio errado, você tem que ficar muito... É muito sobre descobrir como matar o chefe. Quando você fica muito tempo sem... E ao mesmo tempo que você pensa em como é que você mata esse filho da puta, isso, tem que estar decorando os padrões de movimento dele. Então, assim, as batalhas de chefe são muito legais, mas toda vez que você morre, ele te devolve pra um painelzinho que tá a alguma distância da sala do chefe. E às vezes essa distância não é tão curta. Às vezes você tem que andar, tipo assim, uns 15 segundos de volta à sala do chefe. Só que você morre muito. Então você entra na sala do chefe, morreu. 15 segundos andando até a sala do chefe de novo, morreu. 15 segundos entra na sala do chefe de novo, morreu. Isso é uma punição burra, de um ponto de vista de game design. Porque a pessoa vai ficar de saco cheio e vai largar o jogo. Foi o que aconteceu comigo. Dark Souls não é meio assim também, é? Às vezes você tem que andar. Mais Dark Souls não é só andar. Titan Souls é só andar. Entendi o que você disse. Eu entendo. Olha só fazendo um paralelo com o que o Ximenes falou: Mega Man. Mega Man, você tem 3 vidas pra atravessar a fase inteira. Depois você pode. Você tem continuos infinitos, mas você tem 3 vidas pra atravessar a fase inteira. Normalmente, quando você tá jogando pela primeira vez e você chega até o chefão final, você chega até o chefão final com 0 vidas e todo fudido, porque você aprendeu a passar daquela fase. Aí você vai tomar a costa do chefão, pô, game over, continue, ok, volta pro começo da fase. Aí você volta pro começo da fase com 3 vidas e fala, e aí, o que você aprendeu? Mostra. Aí você consegue passar da fase aplicando tudo que você aprendeu. E aí você chega no chefão de novo com 3 vidas. Aí você fala, agora eu vou aprender o chefão. Aí você vai lá, aprende como faz o chefão, pá. Às vezes tem que voltar a fase de novo, mas às vezes volta a fase de novo, você vai voltar no máximo umas 2 vezes e vai conseguir fazer. Se tiver que voltar 1 bilhão de vezes, vai ser insuportável, você não vai conseguir fazer. Sim, aí quer dizer que o chefe tá muito difícil. Exatamente. O Danilo Dias, que é o criador do Anakin e do Odalus, ano passado, em algum ponto do ano, no Facebook, ele fez uma postagem que ele tava falando sobre como todo dia ele jogava uma hora e meia de algum jogo 16 bits ou 8 bits. E falando eu acho maneiro que. Eu acho maneiro que às vezes eu esqueço que a gente tá gravando um podcast, então você fala assim, o Danilo Dias, que é do jogo, tchau, tá? Eu falo, pô, mas eu conheço ele. Isso, aí, não, você quer me punir porque eu não baerizei. O que acontece é o seguinte. Ele tava falando que uma vez, todo dia, uma hora e meia do dia, uma hora do dia, sei lá, ele parava pra jogar algum jogo lá, 8 bits, 16 bits, e jogava do começo, e ia jogando e tal. E que, naturalmente, aos poucos, ele ia chegando mais longe, e começou uma discussão sobre um debate, né? Sobre, pô, será que o objetivo do jogo, ou pelo menos eu não posso encarar o jogo, eu não posso projetar agora um jogo cujo objetivo intrínseco seja esse? Você ficar melhor? O Gets Good, famoso Gets Good. Será que eu não posso pensar o jogo para ser um jogo cujo objetivo é esse? Você aprimorar suas habilidades, você realmente ir ficando melhor, né? E talvez a gente consiga encarar esses jogos antigos, né? A gente falou aí no caso o exemplo do Contra, mas enfim, pode citar 300 outros. A gente talvez possa encarar dessa forma, né? Possa encarar esses caras exatamente sob esse prisma, sob o prisma de você desenvolver a habilidade do jogador, né? Então, é um pouco desse mini debatezinho que a gente teve aqui sobre o quanto o jogo te joga pra trás, é um pouco disso também, né? Eu posso fazer um paralelo com, sei lá, dever de matemática. O que você levava uma lista de exercícios com 34 sistemas de equações pra fazer em casa? Quase todos eram a mesma coisa. Soma as duas linhazinhas. Caralho, lá. Eu queria muito que a minha professora do ginásio tivesse falado pra mim, Get good. Get good. Eu tirava nota baixa na prova. Não? Você tem eu lá... tinha uma que falava, mas eu mandava ela tomar no cu mentalmente. Tá justo. Você tinha lá, sei lá. Mentalmente. Né? Só prudente, garoto. Prudente. Eu tive suspenso porque eu falei de verdade, mas metade é justo, é justo. Você tem lá o 2x não, mais tem y. Respeitar professor. Respeito professores. 2x mais y é igual a 0, x menos y é igual a menos 1. Aí você soma as duas, vai dar 3x igual a não sei o que, acabou, resolvi. Né? E tem outro que é de outro tipo. Tem outras que você tem que somar, outras que tem que diminuir, etc. Tem variações daquela coisa, mas tá sempre visando a ficar mecânico. E no fim das contas, né, um jogo desses, conforme o Ximenes falou, que exige reações em tempo real, tem muito da tua memória muscular que pode ser traduzida de alguma forma como você ficar mecânico no jogo. Não precisa ficar pensando pra, ah, não, esse cara aqui eu vou esquivar. Já tá no sangue. É tipo eu ter memorizado tudo de X-Men Mutante Apocalipse. Tudo. Você ter memorizado tudo de X-Men Mutante Apocalipse. Exatamente. Exatamente. É rigorosamente esse conceito. Então acho que isso é um primo podcast pra gente analisar o jogo também, né? Os jogos como todo. Podcast é uma propaganda do Curso Kumon, é isso? Eu não queria citar nomes, mas já que você já citou, né, português, matemática, japonês. Comprou uma franquia do Kumon e abriu ali em Botafogo lá. Esses jogos, eles não só podem ser feitos como eles existem, né? Tipo, tem jogos, inclusive, que tem um pano de fundo que é um roteiro, e às vezes é um roteiro muito legal, e às vezes esse roteiro é a sua recompensa por passar das etapas, inclusive. E a questão é que, assim, essa questão do vareta com cenoura, tá ligado? Tipo, pra você... E o famoso é a vareta com a cenoura e o pedaço de pau, né? Que você, tipo, atrai o burro com um incentivo positivo e bate nele quando ele faz alguma coisa que você não quer. Cara, a maestria sobre o jogo já é recompensa o suficiente em vários jogos, entendeu? Da mesma maneira que a sua falha metafórica de você morrer e ter que, sei lá, assistir o teu personagem morrendo e o jogo falando pra você, tipo, tu morreu, volta 3 casas, você volta só um pouquinho às vezes já é punição o suficiente, entendeu? Porque se você morreu, o jogo já tá te falando que você é ruim. Ele não precisa te tirar mais nada. Você sabe que você é ruim, você vai ter que ficar melhor, né? Eu zerei Bloodborne 4 vezes e eu não sei a história do jogo. Eu jogo porque eu gosto do jogo. É, eu zerei Bloodborne 4 vezes e eu tô num nível que, tipo, eu já jogo olhando pros lados, procurando referência da história, porque eu sou tarado na história de Bloodborne. Maestria pela maestria, mas que tem um backdropzinho de história bacana, é o Catherine, do PS3. Ele é um jogo muito simples, com uma mecânica muito simples, que é igual do começo até o final, com pouquíssimas coisas. E é isso, ele é um jogo de maestria pela maestria. De vez em quando ele tem uma historinha lá, que é o caso do maluco com as duas Catarinas, né? E é isso aí. E calcinha na cabeça. Calcinha na cabeça. E travesseiro. Então vamos acabar e chegar a uma conclusão de como é que nós faremos melhor a indústria dos jogos. Vamos dar uma solução pra isso aqui. Estamos chegando pra ver o final do nosso. Prepara. Bate em frente, soco! E lá? Oi, meu amigo. Tudo bem? Fale, meu amigo. O que nós aprendemos no episódio de hoje? Nós aprendemos que para muitos jogos, eu acho que existe uma solução que é capaz de agradar a gregos e troianos. E para poder falar melhor sobre o que eu acho que poderia ser uma solução viável, eu vou usar o Sonic Mania e vou falar uma coisa que até falei no programa que a gente gravou sobre o jogo no ano passado. Uma reclamação que vimos, pelo menos eu andei lendo uns fóruns na época do jogo pra ver a recepção dele. Uma reclamação que eu vi que foi bastante comum foi a de: pô, por que quando eu morro 3, 4 vezes eu tenho que jogar a fase inteira de novo? Eu já passei dessa parte. Essa é uma reclamação de um jogador que hoje vai estar ali no máximo com 25 anos, às vezes começou a jogar videogame já com uns 8, 9, pegou uns jogos que não eram mais ou menos nesse estilo já, né, dos anos 90, 80, e ele tá acostumado com o método Far Cry da vida, por assim dizer. Checkpoint toda hora, etc. Será que a gente não consegue pensar para jogos eletrônicos, de modo geral, esses jogos aí de ação em terceira pessoa, que é o gênero mais comum hoje, duas formas de jogar que na hora que o cara vai começar a jogar, que ele não possa lá escolher, por exemplo, em que ano você nasceu, e se o cara responder, sei lá, 89 para baixo, ele vai ser um pouco mais punido? Será que eu não consigo... será que eu não consigo escolher lá uma dificuldade, ou enfim... Talvez seja um outro vetor, né? Não seja bem a dificuldade, mas seja um vetor de punição diferente, que é: se você morrer, você vai voltar pro começo da missão. Ou, se você morrer, você vai voltar pro último checkpoint. Ou, se você morrer, você vai, na hora, ser ressuscitado ali por um NPC, que é o cara que tá andando contigo e dando tiro toda hora. Como Uncharted, por exemplo. É um modo de jogo... Aí, se você nasceu nos anos 70, se você morrer, morreu, pro Ivan Drago. Permadeath. Isso aí é o Prince of Persia, que você tá com aquela menina, quando você vai cair no abismo, ela te salva. Isso. Você morre, ela ressuscita. É o ela Prince te ressuscita, é o Prince of Persia. Ridículo. E aí você pode ter um modo de jogo em que sempre tem lá o NPCzinho, por exemplo, com você, que ele vira e mexe e dá um headshot no inimigo, por exemplo, um Uncharted, que o Sullivan tá sempre com você, e aí ele te ajuda em vários momentos, ele não deixa você morrer. Porque, não acho ridículo, Daigo, porque às vezes é o seguinte, às vezes eu só quero... No caso do Prince of Persia, ok, às vezes eu só quero ver aquela... É específico. Às vezes eu só quero ver aquela história. Às vezes eu quero ter uma experiência de ser espectador de uma história, mas de uma forma interativa. Às vezes eu só quero ver aquela magnífica CG. Às vezes eu só quero largar o controle. Não, Uncharted é mais maneiro porque é mais filme, saca? Mas no caso do Prince of Persia é porque o jogo é ruim, né? Cada caso é um caso. Às vezes eu só quero soltar o controle e assistir essa linda CG. Chamar tua mãe, chamar o cachorro pra ver a CG contigo. Às vezes eu sou, por exemplo, o jornalista, o James Journalism, que tem que jogar 15 jogos de uma vez. E não é igual o Rubens Ewald Filho fazia nos anos 90, que ele via dois filmes de uma vez. Não dá pra jogar dois jogos de uma vez em geral. E às vezes eu tenho que zerar aquele jogo todo. E aí? Às vezes de uma forma mais fácil. O Horizon, se eu não me engano, quando você vai começar a jogar ele, ele tem o nível de dificuldade mais fácil. Eu só quero assistir a história, me deixe num nível muito fácil. E tem o nível mais difícil. Você tá ligado que quando você tá jogando Horizon, você pode mudar a dificuldade no meio do jogo, né? Então você pode virar e falar: beleza, vou botar no mais fácil. Mais fácil, você pode ser um Rambo. Você pode chegar lá e matar na porrada, irmão. Ninja Gaiden te pergunta, depois que você morre algumas vezes, tipo, tá foda, você não quer baixar a dificuldade? Mas aí mexe no... Aí no Ninja Gaiden 3, se você morre 5 vezes seguidas, o jogo baixa a dificuldade até o mínimo possível, bota um band-aid gigante na bunda do Wii U e você fica invencível. No Metal Gear Solid 5 tem um chapéu de galinha, né? Metal Gear Solid 5, o FIFA também faz isso, de te oferecer pra aumentar ou diminuir a dificuldade. God of War. O Dark Souls, pelo contrário, aumenta o nível de dificuldade cada vez que você morre. O Demon Souls, né? Quanto mais você morre, mais difícil o jogo fica. Na verdade, não. É bem... O Tenancy é bem suave. Só muda poucas coisas mudam. Tipo, aí, se você morrer, tipo, 1 trilhão de vezes o suficiente pra deixar o Tenancy no Black, né? Ele aparece em uns fantasmas, na verdade, em alguns pontos específicos. E eles te dão itens muito fortes, inclusive, quando você mata eles. E de vez em quando aparecem aqueles demônios que parecem sei lá, um tatuí gigante. É, porque eu tinha ouvido falar que Dark Souls, quanto mais você morresse, mais difícil o jogo ficava. Não, é só no Demon's Souls e é mais, não é exatamente isso. Ah, é no Demon's Souls. Não, no Demon's Souls é porque você perde as suas coisas e de vez em quando não tem como pegar de volta. Não, mas isso é só com a experiência. É porque no Demon's Souls especificamente tem alguns inimigos que, tipo, eles não estavam lá antes e agora eles estão porque você morreu muitas vezes, entendeu? Dark Souls já não tem mais isso, não. É só no Demon's Souls mesmo. Ah, tá. Você só precisa correr e voltar e pegar. Só tem a questão do HP, né? Que o seu HP corta pela metade quando você tá morto e aí você tem que usar um item pra fazer a sua barra de HP ficar inteira. Então, tipo, basicamente, tipo, você fazer isso é uma recompensa. É, não, mas... não importa se você gosta de jogar, se você gosta de grandes desafios, se você gosta só de um belo cruzeiro ao longo de uma aventura num Uncharted. Eu tentei traduzir Uncharted agora em tempo real, eu não consegui. Qual é a tradução de Uncharted? Não mapeado. Encartografado. Descartografado. Não. Descartografado. Mas na real, a melhor adaptação seria inexplorado, né? Porque descartografado não existe. É, mas eu tentei dar aquela. Inexplorado, incluindo, é até título de filme, se pá. Inexplorado. A enganação de um ladrão. De Drake. Porra, a decepção é foda. O importante é você se divertir. E aí, onde tá a sua diversão e aonde você vai estar com aquela sensação de cumprir alguma coisa ou superar um desafio, tá no nível de diversão que você tá querendo gastar ali naquele jogo. Eu acho que alguns jogos, não todos, dependem da dificuldade deles pra serem o que eles são. Eu acho que faz parte da experiência holística que os desenvolvedores estão querendo passar. Tá. Se o Cuphead não fosse difícil, ele ia ser só um jogo bonitinho. Você dá um cheirinho e passa. Eu acho que isso não se aplica a todos os jogos. Mas e se eu quiser só jogar um jogo bonitinho? O desenvolvedor é obrigado a fazer um modo fácil pra jogar um jogo bonitinho? Claro que não. Você pode ver no YouTube. Exatamente. Eu não acho que o desenvolvedor é obrigado a fazer nada. É isso aí. Você vira e fala, olha só, meu jogo é desafio. Não é pra qualquer um. Foda-se você. Você vira e fala, tá, esse jogo não é o tipo de coisa que me diverte. Nem tudo. Não é porque alguém faz zoofilia e bota na internet que você tem que gostar de zoofilia. Então, mais do que isso, o desafio faz parte da experiência que eu tô querendo fazer você passar. Se Dark Souls fosse fácil, ele não ia ter tanta ressonância com a história do jogo, entendeu? E com o tema de perseverança. Bloodborne não ia ter tanta ressonância com o tema de você ir lentamente perdendo a sanidade e ficando obcecado. Eu não acho que ia ser o mesmo jogo. Eu acho que você botar um modo de dificuldade easy nesses jogos não ia fazer o menor sentido. Mas em vários outros jogos eu acho que isso não tem problema, não tem razão de ser. Você pode perfeitamente colocar um modo de jogo fácil e deixar rolar. Se jogar direitinho, todo mundo se diverte. Se as pessoas quiserem mandar suas elogios, críticas, sugestões e porradarias, como elas podem entrar em contato conosco e com a nossa incrível trupe do Baixo Frente Sul? Você, se quiser fazer um agrado pro Daigo, manda um e-mail. Eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com. Eu sinceramente... Anda muito pouco, tá feio o negócio. Eu sinceramente não me importo. Eu só quero que você me dê um download. Não, mentira. Mentira. Pilato gosta aqui. Deixa acontecer naturalmente. Não é pra pizza, pra mandar e-mail. Manda e-mail se quiser, amigo. Você manda se quiser. Porque tudo é livre. E você encontra o Baixo Frente Soco em redes sociais, sempre no barra ou arroba, ou o que quer que seja, Baixo Frente Soco, no Twitter, no Facebook, no Twitch, no YouTube, etc. E temos grupos no Facebook, facebook.com/groups/baixofrentesoco, e no Telegram também, t.me/baixofrentesoco. É isso aí. É um grupo de pessoas muito divertidas. Além disso, tem um cara que é o Ximenes, que ele está em outro vídeo da Live Mais Feito Soco, onde as pessoas podem te encontrar. Ximenes. Bom, por enquanto vocês vão ter que se contentar com os arquivos legados do www.minluke.org, www.minluke.org, Minluke, o golpe do Pokémon, porque o site está no hiato, mas se Deus quiser, em breve teremos novidades. A melhor pergunta, por que está no hiato? O Diogo tá trabalhando com o Diogo. Não, o Diogo tá ocupado morrendo e eu também tô ocupado ganhando dinheiro. É uma boa ocupação. Eu acho que a maioria das pessoas. O cara vai morrer, não? Que desgraça! A maioria das pessoas tem ocupação de ganhar dinheiro. Isso é uma boa ocupação. Você, pequenininho, que está ouvindo Baixo Frente Soco, pense nisso. Você, pequenininho, nunca viu um bicho grande assim? Que cachorro? Cachorro? Cachorro? Que cachorro que é? Só cachorro não. E é com isso que eu agradeço a todos vocês, amigos da Justiça Univos. Um abraço e até semana que vem. Até semana que vem. Volte aqui em 7 dias para mais um maravilhoso e glorioso Baixo Frente Soco, o pancadão dos jogos. Pode, diga tchau para mostrar que você está aí. Mas não tem paz. Pode, diga tchau pra garantir que você não está aí. Já foi, já foi. Foda-se. Tava no mudo, foi mal. Tchau, pra provar que eu tô aqui. Caralho. Um episódio inteiro do Pode A rocket and he's ready to go, 'cause now the countdown has started and he's ready to blow. He's got the dope sounds bumping and his stereo. He goes fast, putting on the show. Don't wanna get yourself together, there's no time to rest. And if you put the time in, he'll put you to the test. He's like a running man in his world, war is less. And if you wanna test him best, bring your best. Don't make me spell it out.